a mais uma edição do LogadoCast, a primeira de 2019. Aê! Sejam bem-vindos à nossa 8ª temporada, a temporada onde chegamos a uma nova era, onde menino veste azul e menina veste rosa e motorista veste laranja, porra! Estamos de volta! Que bom! Pra quem achava que não ia voltar, olha aí. Voltamos porque recebi um depósito de 24 mil na minha conta, né? Aí dos sim. Laranja. Mas não sei o que é, porque estou passando por dificuldade financeira. Mentira. Ai, voltamos! Olá pra todo mundo, eu sou Edu Sasser, óbvio, né? E estamos aqui para abrir essa temporada 2019 do LogadoCast. Muita alegria, muita, né, animação. É, Leozio ficou em silêncio, porque a gente não pode falar do empregador dele, né? Não pode se comprometer. Tá certíssimo. Porque ele, né, tem esse rumor aí de todo mundo que for comunista, socialista, vai perder o emprego. Pois é. Então, né, fazer a despetização nos órgãos, tudo. Mas estamos prontos para mais uma remessa, né, de muitas séries, muitas músicas, muitos reality, muito tudo, muito sucesso, muita loucura. E junto aqui com a minha dupla, né, Leandro e Leonardo, essa dupla maravilhosa, né, então vou apresentar o quê? Léo Oliveira. Oi, gente, tô muito animado que vocês lotaram meu show, tatuaram meu nome nos braços de vocês, é realmente uma emoção muito grande, eu tô aqui chorando. Nossa! Adoro! Melhor fazendo referência. Melhor referência pra começar o ano. Amo! E Leandro Chaves? É, galera, mais um ano, né, de muito haterismo, né, ou de muito hino, ícone, né, porque sempre tem muito dos dois. Mais um ano de opiniões embasadas, né, como são as nossas, né, pô, a gente tem que valorizar as nossas opiniões e vocês também tem que valorizar nossas opiniões. Enfim, mais um ano de muita bagunça, de muita besteira, de muito reality show, como já falaram, de série, de cinema, muito filme moleca, de né, Leandro? Muito isso trote. Aí, muito trote, muito golpe, vai muita ter. Depressão que volta pela primeira vez. É, isso aí. Né? Estamos animados. 2019, o ano da referência. É, estamos animados para começar mais um ano aí bombante e tentar fazer o melhor possível no programa, porque na política a gente sabe que já começou bem ruim, né? Não, e eu gosto que o ano começa, o programa começa, e as pessoas já chegam atrasadas, provavelmente estava colocando sua blusinha de ex-homossexual. Mas ah, é? Não, né? Você na silêncio. Aí, já começou a tendência das frases dele de... Dormiu, Jojo? Dessa vez foi a Luciana Silêncio. E aí, tratatá, 2019, só na bala. Ai, ai, gente, essas frases. Tô tão empolgado que eu tava dormindo, gente. Capotei. 2019 olha, já começou. Isso é plot de outro podcast. Gente, que 2019 começou e eu já tô como exausto. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Mas como é que você está se sentindo, né, nesses primeiros dias de 1964? Ah, como eu disse, cansado, parece que estão sugando a minha alma, porque cada dia é um tombo diferente, né? Mas estamos aí vivendo, né, prontíssimo para ir pro bueiro. Adoro! Não, porque tem toda essa barra, né, de que a gente tá aí no, sei lá, a gente tá gravando dia 17, o programa vai lá dia 20, né, se tudo der certo, que é maravilhoso, né, que o governo Biruliro começou, a gente não pode ficar envolvendo o Leoz nessas conversas, o governo Biruliro começou e cada dia fala uma coisa e volta atrás, fala uma coisa e volta atrás. Não consegue fazer nada. Tivemos todas as maluquices já, né? A ministra crente fazendo as suas declarações, né? Olha, tá um show de horror, olha. E pra você que fica falando, ai, tem que ter pensamento positivo, temos que torcer pelo país. Meu cu que temos que torcer pelo país, temos que torcer. Porque se fosse assim, a vida de todo mundo tava resolvida só com pensamento positivo, né? Você sai de casa e fala assim, vou ganhar na Mega Sena, pensamento positivo. Se fosse negócio de pensamento positivo pra ajudar o país, ajudar, o Brasil não tinha tomado 7-1 na Copa, não tinha mesmo. Porque tava todo mundo com pensamento positivo pra frente, o Brasil só tomou no cu. Você está vendo pelo ângulo errado, não é torcer pelo existe presidente. Existe o amor certo? Não é, não é torcer pelo presidente, é só pelo país, né? Não é, ah, não é assim vai, o pensamento. Olho do cu. Tamo torcendo pelo país, sim, tamo torcendo. Tão achando que a gente é o quê? Marie Kondo agora? Esse caralho. Ó, gente, eu até tô evitando falar de política, né, mas eu conversei com o Eduardo essa semana, que ele mesmo tinha puxado esse assunto, né, do rancinho que a gente tá pegando, até de quem a gente vê com blusa de seleção brasileira na rua, porque foi tão nojenta essa última disputa presidencial, que a gente, infelizmente, agora tá associando blusa de seleção brasileira e bandeira nacional a tudo, toda essa porcaria que tá aí governando. Aí é chato você, no seu próprio país, você ver uma camisa de uma seleção ou a bandeira do país e você já... Ah, é, sabe? É chato. Até minha cachorra se manifestou. Deixa a cachorra latir! Deixa a cachorra latir! Não, então, ela tá se manifestando aqui também contra esse governo. Estão vendo aí, né? Já cachorra latindo. Mas, vamos falar agora de coisas boas, né? Vibes boas, amizade, coisas pra cima, coisas wow, entendeu? E pra começar bem 2019, a gente vai ler os comentários de vocês das últimas duas edições de 2018. Nosso Retropop, afinal, vim aqui, né? Falamos, gente, por favor, comenta. Se não comentar, não vai ter mais podcast. Rolou uma movimentação, fiquei muito feliz, na verdade. Leoz, pode voltar para a plateia, Leoz. Já pode tirar seu fone, que o Leon está preocupado, né? Trabalha no olho do furacão. Não prometo, sei. Né? Que não vamos falar mais de política nesse programa. Eu entrei nesse programa agora aqui. prometo. Inclusive, nesse programa, o nome dele vai estar diferente. Não vai ser Leózio, vai ser outro. Pode escolher aí doutorista pseudônimo. Vai ser Leonardo Frota. Isso. Aquele que come cu e buceta. Adoro. O novo diretor, né? De onde o trabalho. Jovem, não entrega onde Leonardo trabalha. Não entrega. Mas vamos começar aqui. Vamos parar de falar disso, que a gente quer que o Leoz participe do programa. Vamos aqui pra leitura de comentários, né? Pra você que tá aí falando, ah, mas vai ler comentário? Passa pra quantos minutos? Passa pra um minuto meu cu, vai ouvir. Ir agora. Oh, segundo seguinte, depois continua passando pro segundo seguinte, tá bom? Exatamente. Olha, você quer pular os comentários, você é um maconheiro, filho da puta. Colar aqui o áudio de Eduardo. Pronto. Não é, é que a gente sempre pede pra vocês comentarem, então a gente achou legal, né, tirar um tempinho logo no começo do programa, dá né? Dá uma moral, poder... né? Não acostuma, porque não vai ser sempre assim. Não acostuma. Tô falando, mandando na real pra vocês, não, tá? Mas vamos começar lá nos comentários da nossa edição 159, com a primeira parte da nossa retrospectiva de 2018. Comentário de Marcelinho Souza, o homem das audiências, que falou assim: como eu não assisti nada, essa lista é que eu quero assistir, porque vocês são influencers de cinema. Passado com o Sasser financiando a Cientologia e assistindo 4 vezes de Missão Impossível, sabe? De nada, jovem, foi toda de graça. Não, e Sassi, foi você que financiou o Critics Choice, né? De melhor filme de ação do ano. Lógico, paguei, mandei, champanhes maravilhosos pra lá. E sobre Guerra Infinita, eu acho que concordo com o Leózio. Não fui muito assim de me emocionar com o povo em pó. Ah, ele botou aqui, número 1, eu tomei spoiler. 2, eu não tenho tanta ligação emocional com esses personagens. 3, sentiria mais com o personagem de Shield. Mas eles também viraram pó, você só não viu. Parabéns, você é um decenalto. Gente, achei muito bom esse link aí, que tem tudo meio a ver mesmo, né? Aí, que não sabe defender o seu peixe. Seu peixe, né? Aí ele termina com: amei a Retropop, assim como todos os episódios logados em 2018. Aí. Obrigado. O próximo comentário, Leozinho. O próximo comentário é de Mariana Rui Barbosa. Mentira, só Mariana Barbosa. Não ofende a menina, João. Que diz: amei muito esse programa. Muitos filmes eu não vi. Tô atrasada desde o Oscar passado, kkk. Pô, adoro. Projeto Flórida, por exemplo, não vi ainda. Gato, eu não vi Lady Bird, ok? Pantera Negra e Nasce uma Estrela, filmes do ano para mim. Você... Leandro chorando nesse momento. Olha, Leandro, lê o comentário do Alex Tavares pra gente. Alex Tavares comentou aqui, ó: amo que nesse ano fui mais no teatro do que no cinema. Fica. Que curte, né? Que cult ela, né? Que rica, é. O único filme que vi no cinema em 2018 foi Guerra Infinita, e vi porque tava de rolê com o Migs, que tava doido pra ver o filme. Porque senão eu passaria o ano em branco no cinema. Aliás, nesse ano vi pouco filme mesmo. Me sinto até mal em ver que o único original Netflix foi apenas A Barraca do Beijo. Foi o filme, quem que gostou muito desse filme? Foi tu, Sassi? Eu mesmo. É, vi você. O pior, né? Olha os gatilhos, jovem. Vamos lá. Por conta do meu ano de cinema de ser duvidoso, eu não vou fazer um top 5 de filmes de 2018, porque tenho noção zero sobre o que rolou. XG. Muito bem, lúcido. Próximo comentário de um moço muito bonito, muito elegante, chamado Henrique Simão. Vim aqui apenas... Vai fazer, não? É só melhor. No final. É só esperando, no final. Jovem. Melhor comentador. Vim aqui apenas relembrar os hereges que Reilizinha é a atriz que já concorreu ao Oscar e que tudo que toca vira ouro, midazinha de Hollywood. Toma! Mas a gente também, a gente falou bem dela, a gente tava elogiando ela em Bumblebee. Que aliás, vocês... Mas ninguém falou mal da Hayley, né? Não, viado. É porque a gente, né, ele só quis exaltar ainda mais o talento dessa mulher maravilhosa. Que, aliás, vocês são tudo uns trouxas que não foram assistir Bumblebee. O melhor filme da saga Transformers é que tem a bilheteria mais tosca de todas. Não sabem o que perderam. Não faz sentido, filme maravilhoso. Eu não fui porque embargaram meus ingressos, né? Tô esperando. Show. Eu não fui porque nós tínhamos o Transformers mesmo, né? Não era isso que eu ia ver, né? Olha... E o comentário do Neto, Leoz? Menino, Neto, né, que é filho do filho, disse o seguinte. Bom demais o cast e valeu por falarem sobre alguns N filmes que eu ainda pensava que poderia ser perda de tempo. Agora é correr pra locadora. Adoro. E que ano é esse, né, Brasil? É. Amo demais os comentários, pois é como se estivesse numa discussão de amigos que, infelizmente, hoje, ao falar que não gosta de algo, já começa a ofensa. Um querer falar mais grosso que o outro, chegando até ignorar pro sempre. Isso não acontece na routine, gente. Mas nunca que isso acontece. Façam mais. PS, cadê a Aquaman, seus filhos da puta maconheiro? Teve na parte 2, né? Né? Meu top sem top. Jogador número 1, muito bem. Missão Impossível, uma merda, segundo Erika. Aquaman, Um Lugar Silencioso, Bird Box melhor. E Maze Runner, até encerrou decentemente. Menção honrosa, Caixa de Pássaros. Adoro, segura. Cadê o podcast Maze Runner, hein, Sassi? Cadê? Tô esperando. Vamos ver se 2019 sai, né, Lázio? Aliás, tá passando Maze Runner 3 nesse momento aqui na minha televisão quando a gente tá gravando. Viado! Aí, então vamos já mudar o assunto pra Maze Runner e fazer o especial. Sim. 2019, as pessoas ainda estão falando de Bird Box, né? Vamos superar, amor. Mas é porque o ano não começou, né, Ney? Não tem muita coisa para as pessoas falar ainda. As pessoas estão tão desocupadas que teve aquela caralha da foto do ovo, né? Postou a foto do ovo, falou assim, vamos bater de foto mais curtida do Instagram. Essa merda já está com 44 milhões de likes, viado. Mas aí eu amei que fulana Kardashian, que eu não sei qual delas é, foi e fritou o ovo. Maravilhosa, você viu o story? Ela jogando o ovo no asfalto, maravilhosa. Uma que não fritou, né? Ela jurou que ia fritar, né? Só ficou mole ali aquele ovo, né? Burra. Mas aí a gente guarda na fanbase, né? É que ela nunca fritou ovo na vida, né? Ela achou que era só fazer isso. E, Leandro, o que Natália falou pra gente nesse podcast 159? Na Tizinha Silvestre, né, ela botou assim, que cast legal, adorei, e percebi que o ano foi mais ou menos mesmo. Aí ela fez o top 10 dela, que ficou na ordem do melhor para o pior não, né, começando pelo primeiro lugar. Projeto Flórida, Pantera Negra, O Retorno de Mary Poppins, Vingadores de Guerra Infinita, Para Todos os Garotos que Já Amei, Um Lugar Silencioso, Oito Mulheres no Segredo, Bird Box, Aquaman e Homem-Formiga e a Vespa. Olha aí, muito sem ver, não tem credibilidade. Olha aí. Lindíssimo, falou tudo. Respeita as pessoas. Temos aqui agora na edição 160, né? Foi a nossa última edição maravilhosa, 3 horas e 16 de pura crocância e delícia. Aí sim. E sedução. Foi o segundo podcast mais longo, né? Só perdeu pro 150, que teve 3 horas e 23. E teve comentário pra caraca. Não conta, mas o de Darlan não conta, né? Você considera que juntando com a parte 1 foi o maior, né? É, exatamente, foi o maior. É. Foi o maior, exatamente. Eu, sei lá, quase 5 horas de programa, mais de 5 horas. Olha quanto entretenimento que vocês estão perdendo. Tá pois vendo? É, por isso tem que financiar mesmo, comentando. Pois é. Na edição 160 a gente teve um comentário do Neto também, que falou, ótimo cast, por favor, não cancelem. Valeu pelas indicações e por impedir de chegar perto de outras. Voltem o quanto antes desse ato para comentar e indicar essas coisas maravilhosas, ou não, desse nosso mundo pop. Queria tanto um hit list anos 80 e até 70. Não sou o padrinho, mas espero em breve contribuir, mas vou querer cast toda semana. Olha, Neto, eu tô contigo nesse hit list dos anos 80 e 70, porque 70 nem tanto, mas 80 eu gostaria muito também. Seria ótimo. Mas fica tranquilo. Finalmente você ia poder sugerir, né, Leandro? Tá atualizado. Talvez até participar. Amo. Leandro, e um comentário de Anonymous? Anonymous comentou, comentando apenas para renovar o Logado Cast. Obrigado, e ajudou, tá vendo? Não deixa o Logado Cast morrer, não deixa o Logado Cast acabar. Isso aí, escute isso na voz da Maria Rita, tá? Maravilhoso. Leózio e menina Luísa Mota, que sempre, sempre está muito atenta, muito ligada nos nossos podcasts. Adoro, Luísa. Luísa então, maravilhosa. Vou resgatar o comentário mais antigo de Luísa aqui, depois eu volto pro que tá aí na ordem. Claro. Ela começou falando assim, não acredito que vestiram perna longa de batom para defender essa bomba chamada viúvas, não aceito. Gente, mãe Lé, coitado, não fez nada. Aí ela continua assim, tô no time que odiou e não tem nada a ver com a ação, achei o drama podre. Apenas. A única forma desse filme dar certo pra mim é se ele fosse uma comédia. Porque momentos de humor involuntário foram inúmeros. Nunca esquecerei Viola carregando a cachorrinha. O filme todo como se fosse uma bolsa. Coragem. Fica a indignação. Hashtag paz. E aí Darlan respondeu pra ela. Anotado. Ô Zanon, você que viu o filme, qual é dessa cachorro? Ela fica realmente com o cachorro o filme inteiro? Menina, né? Ela não solta essa porra desse cachorro, o cachorro vai pra cima aí pra baixo. Isso aí foi abuso do cachorro. Queria ver no set se essa cachorra trabalhando 24 horas sem descanso, sem uma água pra beber, sem um mocinho pra roer. Maravilhoso. E qual foi o outro comentário dela, Leozinho? Aí depois Luísa diz o seguinte, numa nota mais positiva, obrigada pelo episódio e pela retrospectiva, coração preto. Acabei deixando passar muita coisa esse ano, mas acho que no geral o saldo foi positivo. Defendo o Leandro porque também senti o impacto de Nasce uma Estrela. Chorando não é perfeito, mas mesmo. Marcou. Leandro tá como todos tremendo agora. Escorrendo lágrima dos olhos e meleca do nariz. Correndo na parede enquanto canta Shallow, né? Sim. É aquela cena que a porta fecha e a pessoa fica atrás da porta, se vai descendo devagarinho. Isso, assim. Câmera lenta. Outro destaque é o incrível infiltrado na clã, Spike Lee Reizinho. Abraço a todos e feliz ano novo. Abraço, feliz ano novo. Que bem. Menino Danilo Aquino. Danilo Aquila? Danilo. É Aquila e a Granel, né? Garoto! Respeita os ouvintes. Ele, por mais programas de 3 horas em 1964. Olha aí. Vamos tentar. Olha, não garanto. Vamos ter 3 horas que... vai. Porque ainda não é meu full-time job. Quem sabe não, um dia, e, né? E vai também que haja algum tipo de. Né, já que é 64, tem aí, né? Restrições. Vai que. Vão arranhar o disco. Vai ficar lá só. Arranhar. A gente teve o menino Marcelo, né? Comentou novamente, falou assim, vamos junto pra 2019, porque vai ser difícil. Mas se a gente rir, fica um pouquinho mais leve. Pequenos comentários que eu fiz durante o cast, estou postando aqui. Muito bem, aprendeu. Queer Eye, amor. Nailed it. Legal, mas vi salpicado. Podia ser semanal. Deus me livre. Podia ter acabado, na verdade. Podia ter acabado. Podia não ter mais. Imagina toda semana ver Nicole mandando o povo fazer o mesmo bolo. E ele fingindo que não sabe cozinhar ainda, né, gente? Sim. Olha. 9-1, surpresa. Pose, linda. Bandeira time. Muito hino nacional de Cuba. Tô muito cubano. Killing Eve, super deliciosa. Fontinhas, podia chegar em algum streaming. Runaways, delícia crocante. Eu prefiro mais do meio pro fim. O começo é meio devagar. Séries do YouTube estão parecendo legais. Tenho vontade de ver o Impulse mesmo. E quero ver a saída do Ryan Hansen. Não faço ideia de quem seja. É o Nick de Verônica Mars. Ah, continuo não sabendo quem é. Ah, tá. O famoso quem, né? Igual do Messi. garanto. No Hulu, queria ver Difficult People. Também não trabalhamos, não tem no Paris. Não tem no Paris. Não tem no Paris. Paris 6, aquela comida com o nome das pessoas. É, são legais os procedurais, que focam nos personagens ao invés de focar nos casos, tipo The Rookie e New Amsterdam. Tô contigo em New Amsterdam. Star é feita no novo conceito, no improviso? Com certeza. Com certeza. Star tem plot, viola, força, ser gay? Não entendi. Também não. Depois me explica, tá bom? Mas ah, não é, a viola de How to Get Away que tentando pegar a Fênix antiga lá e depois a Bonnie. Mas o que, que tem a ver com Star, viola? Mas não tem sapatão, Star, gente. Ah, tá. Não, então, tem mulher trans, mas não tem sapatão. Então, viola. Ele tá perguntando então, se tem ou não. Então, que quer dizer que Star é sapatão fóbica? Denúncia. Não, menino, porque a Star é mais avançado. Star tem uma mulher trans, viado. Aí. Ah. Respeita a minha série, tá? Ah, você tá dizendo que mulher trans não pode ser sapatão. Olha, não, mas no caso, a mulher trans de pai de Star gosta de rola. Ai, ai. Botou aqui, para com plot de pernada em Empire, que eu só penso nos homens fregando perna nos outros. Que horror, gente, que sensual. É, Arizona. Logado ia terminando down, mas esse funk fofíssimo levantou. Como assim, gente, terminando com High Hopes? A música mais pra cima ever, pois falando é. Das grandes expectativas e é nóis e uhu. Como assim, jovem? Você tá equivocado. É que ele não entendeu a letra. É. CNA tá aí pra isso. Ele, né? Achou que era drogado. Que ele queria. Adoro! Era de maconheiro, né? Isso, filho da puta. Feliz 2009 e voltem logo. Voltamos. Opa, 2009. Muito estamos bem. De volta. Glee começando, hein, gente? Saudades. Olha o próximo comentário, Leoz. Próximo comentário é da Kaya Matsui, parente da Marie Kondo, que... Provavelmente o Zanon deve ver em alguma série. Deve. Kaya disse o seguinte: não acredito que vocês não mencionaram a maior e melhor série da Netflix 2018, AK, Everything Sucks. Yes. Amo. Mas tem o quê no final? Não, mas isso aí eu ignoro. Vim tá aqui exaltar a voz da geração do pop, Cristina Maria Aguilera, que mesmo depois de dois flops seguidos, flopou novamente. Lançou mais um flop maravilhoso. Olha, eu ia inventar que ela flopou, mas foi isso que ela disse mesmo. Mas ela flopou mesmo, né? Lançou mais um flop maravilhoso para as fãs e vai continuar sendo esse hino de diva que sempre foi. Amo Maria e vou defendê-la. Oi, meu nome é Kaya, e como não tenho dinheiro no banco, pago esse episódio de podcast com esse comentário do coração, que linda. Oi, Kaya. Obrigada pelos casts de 2018, foram maravilhosos, no aguardo pelo Inário de 2019. Ai, Kaya, um beijo no seu coração. Começou, estamos aqui. E agora, menino Leandro? Então, agora é de novo a Mariana, que não é a Rui Barbosa. É, ela diz assim: comecei o ano ouvindo Paraíso e me divertindo pra caramba, e terminei ouvindo essa retrospectiva maravilhosa. Na verdade, o último do ano que escutei foi o 157, mas ok. Kkkk. Guarda na fanbase. É. Finge. Meu ano foi bem complicado, mas vocês ajudaram muito em vários momentos. Muito obrigada. De nada, Mari. É, eu também gostei do álbum Extina, ouvi bastante. Feliz ano novo, seus lindos. Pra você feliz também. Feliz ano novo! Yes! Porra, comentários de Vitor Ferreira. Adoro que Léo consegue ser recorrente e ao mesmo tempo fixo, participando dos dois casts, cumprindo a cota de comentários só pra dizer que amei e coloquei os CDs falados aqui no logado que falam sobre o M na lista para ouvir. Adoro. E eu sou assim, né, gente? Eu tô aí presença. Victor, pode contar um segredo? Chama de Vicky. Victor, é que eu gaguejei. Leoz já é fixo há muito tempo, jovem. Tem pelo menos mais de um ano. Chocado. Desde quando o Vampiranha virou fixa, né? Porra. É. Seus advogados receberam a minuta do contrato, Leoz? Menino, é tudo boca a boca, né? Perigoso. Mas quando você vier pro Rio aqui em março, a gente... Assim, né? Te negocia, te acerta essas coisas aí e paga os atrasados. Opa. Também. Comentário de menino Gustavo Radamés. Ah, não, gente. Eu tô lendo outro comentário, desculpa aí. Valeu. Tá. Mas, gente, Zanon não leu nenhum. Mas Zanon não deve nem estar com o site aberto, né? Nossa, vocês... Olha, eu estou com ele aberto na minha frente acompanhando vocês. Viu? Então lê o recadinho do coração de Gustavo Radamés. Tá vendo, Zanon? Isso é 1964 mesmo. Quero que vocês vão tudo tomar no cu. Gente! É pra ler de quem? Gustavo Radamés. Tá bom. Nesse final de 2018, queria agradecer a equipe dos logadores pela dedicação na produção do site e dos podcasts e ressaltar o profissionalismo que vocês tocam esse projeto. Gente, tá tocando podcast. Nossa! É, machucou. É, o podcast... O podcast alegra os meus finais de domingo. Sobre os comentários, ouvir pelo agregador é muito cômodo, principalmente na hora que vou dormir e depois acabo esquecendo de entrar no site para comentar o episódio. Então vamos fazer direito, né, meu anjo? Infelizmente, no mundo real dos boletos, não dá para fazer só o que a gente gosta. Caso vocês entrem em ato, espero sinceramente que não, vai ficar um buraco irreparável na podosfera. Desejo um ano novo de muito sucesso para Eduardo, Darlan, Leandro e Léo, e que vocês não esmoreçam e continuem continue com o projeto. Vai se fuder que você não colocou meu nome aí. Eu sabia, eu tava esperando essa frase final de Zanon. Otário, caralho. Não xinga os ouvintes, mas Zanon. Vou xingar todo mundo nessa porra. Eu quero que vai tudo se fuder. Enfia o dedo no cu e roda. Obrigado, Radamés. Eu também desejo pra você muito sucesso nesse ano de 2064. Quer dizer, 1964. Não, menino Gustavo, ele sempre faz uns comentários. Sim, e eu realmente entendo que essa parada de você ouvir no agregador ou no Spotify e, tipo, depois ter que entrar no site pra comentar realmente é complicado. Pois mas é, quem sabe, né? Tamo no ano da tecnologia, quem sabe. É, aí, agregador. Em breve, você pelos feed, pelos negócios, já começa a comentar. Fica a dica aí, agregadores. Quem sabe? Leózio, lê o comentário de menino Michael, que usa o pseudônimo de Asbats. Vamos lá, Asbats. Esse também é maravilhoso, comenta tudo, super apoia a gente. Tudo no sempre vai Facebook, lá nos posts, né? No Facebook, todos os lugares, maravilhoso. Adoro. Então, parente do Batman, Asbats, na Feira da Fruta. Obrigado, Edu Sasser, Márcio Zanon, Léo Oliveira, Darlan Generoso, Leandro Chaves e Érica Ribeiro pelo episódio anterior. E de todos que participaram ao longo do ano de 2018 dos episódios do Logado. Tá bem burocrático esses comentários, né? Meio de TCC, assim. Mas vamos lá. Obrigado pelos episódios, pelas horas de diversão, pelas risadas provocadas, horas de entretenimento, para os bons e maus momentos, para as atividades chatas / monótonas ou não, e para os momentos que nos sentimos sozinhos ou não. Obrigado por todos esses momentos durante o ano, que todos vocês que participaram do Logado tenham melhores momentos no ano novo, quantos momentos, né? E durante o ano que se aproxima. Obrigado! De nada! Valeu pelo comentário. Muito obrigado, de nada, mesmo, né? Vamos fazer a Moana aqui. Socorro! Leandro, próximo comentário. Agora é o comentário do Anônimo. É, que podcast maravilhoso, gente. Obrigado pelo ano incrível junto com vocês. Que 2019 seja ainda melhor. Obrigado. Pra você também, Anônimo. Anônimo. Também tivemos comentários de menina Natália Silvestre, né? Nossa Nath, nossa baby Nath. Melhor retrospectiva, hit como sempre. Na música foi um ano que escutei muito rap, gente. Olha aí, Nath como? Da quebrada repeira. Adoro. É, praticamente uma nativa do Bronx, né? Você quer house, hein? Falando nisso, indico pra vocês o Baco com o álbum Bluesman. É ótimo. Lá na imprensa todo mundo ouvindo também, mas eu não tenho paciência. Desculpa informar. É, concordo plenamente com o Dardan sobre os Viúvas. Sobre os filmes da Netflix, eu gostei de Para Todos os Garotos que Já Amei, Nada a Esconder e Como Superar um Fora. E para mim, excelente série também da Netflix, Maldição da Maria Rio, com aí. Bônus que... 911 se tornou um amorzinho para mim também este ano. É, Leózio, lê o penúltimo comentário, não lê o último, por favor. Adoro. Mas Leózio já leu o penúltimo, jovem. Ah, é verdade, então Zanon, lê o último comentário, por favor. Gente, tem um homem aqui muito incrível que comentou. É, Márcio Zanon, não sei se vocês conhecem. Ele comentou, Ino, vocês são muito cretinas e esse final, amo vocês, bichos, menor que 3. PS, filme da viúva, Léa Michelle é ruim como assalto e pior como um drama. Aceita. Aceita isso. Ele falou tudo, eu não falharia coisa melhor que essa pessoa falou. Não precisa aí, complementar tá nada, né, Zanon? Não, falou tudo, lindo. Melhor ouvir. Maravilhoso. Então, gente, muito obrigado pelos comentários. A gente fez questão de ler agora na abertura do podcast, né? Pra vocês sentirem que a gente gostou muito mesmo. E se vocês mandarem mais comentários em todas as edições, quem sabe a gente volta aí mais vezes pra poder, né, ler os comentários de vocês, agradecer, porque faz parte dessa brincadeira aqui, dessa troca toda. Mas agora nós vamos para o quebra-pau pra valer. Vamos iniciar 2019 botando pau na mesa. Mas antes disso, tem uma belíssima canção que Márcio Zanon vai escolher. Qual música retirada do YouTube dos K-pop que você vai escolher, Zanon? Gente, eu tô esperando esse momento aqui. Faz tempo que eu não peço um K-pop, né? A última vez que eu pedi. Mas eu sei. Sempre coloco pra você mesmo quando você não tá. Eu sei, eu escuto o programa. Não acredito! Eu só não escuto Chocado. Uns aí. Não, vou te falar quais. Tô brincando, gente. Então, eu vou escutar. Vou falar o K-pop que eu mais amei em 2018, que é do grupo que todo mundo falou que vocês me julgaram que eu assistia reality show coreano, não sei o quê. A gente julgava não, né? A gente continua te julgando. A gente só aceitou, porque a gente sabe que quando a pessoa tá nas drogas, não adianta ficar mandando pra rehab, essas coisas. Anjo, deixa eu te perguntar, você já foi tomar no cozinho hoje? Gente! E na xoxota? Então, aí o Almoço Quero é La Vie en Rose, do Ice One, do reality show que formou o grupo de coreanas japonesas, maravilhoso, hino de 2018. Mas dá pra diferenciar quem é japonês e quem é coreano? Lindo, quando você tá numa hora, numa cultura asiática, a pessoa fala, você já sabe o que que é. Eu sou praticamente indiferencer das coisas. Adoro diferença. Maravilhoso. Então vamos tocar essa música maravilhosa e a gente volta pra começar o expediente de 2019. De 2019, agora, né, como a gente sempre faz, a gente, primeiro programa do ano, a gente faz aquele resumex que tá acontecendo, nas premiação, tudo. Até agora teve duas premiação, né, Globo de Ouro, que é aquilo que a gente já não leva mais a sério, a gente sabe que é a farra do boi, né, que vota nas pessoas que eles querem, que as pessoas falam assim, o Globo de Ouro termômetro pro Oscar, nunca foi, não é mesmo. Termômetro de cu é rosa, né. Que isso, jovem? Globo de Ouro é o anti-termômetro do Oscar, né. Exatamente. E também teve aí o prêmio dos críticos, né? Críticos Choice, esse prêmio maravilhoso que a gente, como entendidos de cinema, a gente pode participar, só que não. E o Globes, foi engraçado, né? Queria começar pelo Globes, na parte de série. E o Globes tem umas paradas assim que você realmente não entende quando eles escolhem, né? Uhum. Tipo, melhor ator de série de drama, irmão do Jon Snow. Aí você fala, quê? O que tá acontecendo, viado? Para que eu vou descer, sabe? Porque, jovem... Vamos combinar. Bom, igual o menino lá do Game of Thrones, né? O irmão do Jon Snow, que ganhou o prêmio de melhor ator de drama naquela série lá do Guarda-Costas, o filme da Whitney Houston. Porque, gente, eu assisti o piloto dessa série. E eu não consigo entender, gente. Porque, assim, é uma série super genérica, que poderia ser um filme super genérico, entendeu? Não. Mas... tem grande atuação, né? É tipo... Não tem. Okay. É... E aí esse homem ganhou, sabe? Ficou todo mundo assim, gente, que não, é aquela coisa de querer fingir que é diferente, querer surpreender todo mundo e fazer essas cagadas. Porque assim, nessa categoria aí, pô, cara, dava pra dar tranquilamente pro cara de The Americans. Última temporada, Que era o que tava todo mundo esperando, exatamente, né? Exatamente. Aí, pô, caraca, eu daria até, antes do rei lá de Game of Thrones, daria até pro qualquer um deles ali, até que o Jason Bateman daria, mas, porra. Que delícia! Sabia. Olha a frase surta, eu já sei que vai ter recorde. Que delícia! Próximo. Essa vai ficar boa no banco de frases, né, Léo? Com certeza. Na hora que você falou que delícia, já veio assim, recorte. Essa vai ficar muito boa no banco de frases, né, Léo? Demais. Ai, ai. Próximo! Ô, Sazi, mas o que, que você achou da vitória também da série mais popular da atualidade, que é The Kominsky Method? Puta que pariu! Não! Jovem, olha, essa série estreou no Netflix. Ninguém sabia que essa série tava lá, ninguém. Aí teve um pessoal aí que comenta a série, né? Mesmo não existindo mais podcast série, teve um pessoal que comentou, falou que era a grande comédia do último tempo, da última semana, né? E aí, de repente, quando a série ganhou, tipo, surgiram todos os fãs. Tipo, os fãs de Brooklyn Nine-Nine de Lucifer. Sim. Surgiram todos que assistiram. Meu Deus, como é engraçada, ha, ha, ha. Michael Douglas, melhor ator. Nunca mais vou dormir. Nem eu. Melhor ator. E aí eu fiquei tentando entender o que, gente? Porque jovem, assim, fala. Não, porque assim, eu confesso que depois que ganhou esse prêmio, eu adicionei. Ficou com vontade de ver. Não, eu adicionei na minha lista porque eu quero ver pra saber que se é isso mesmo que depois que ganhou o Twitter estourou com os fãs, igual como você falou, de B99, que apareceu, tipo, como assim, sabe? Que ninguém conhecia essa série só porque ganhou agora tem 50 milhões de fãs. Aí eu botei na minha lista, daqui a pouco eu vou tentar ver e saber se é isso tudo mesmo. É, não, e no dia que a gente tá gravando foi renovado pra segunda temporada, né? Isso, foi. Ó. Oh. Mas renovado. Isso tá na Netflix Brasil? Tá. Sim, ela é original Netflix. É original. Nossa, tô surpresíssimo. Mas sabe o que me assusta mais, né? Que essa série é do Chuck Lorre. Chuck Lorre, exatamente. Essa série é do Chuck Lorre. Não é. Difícil, hein? Isso me assusta muito. Muito, muito mesmo. Agora, de comédia, eu fiquei muito feliz por Raquelzinha, né? Que finalmente foi um dia com Mrs. Maisel. Aliás, aguardem podcast em algum momento desse ano, né? Celebrando essa série lindíssima. E junto com Raquel, a melhor atriz de drama, Sandrinha Oh, a maior gostosa de Minha Pequena Eva, né? A gente chegou a fazer algum podcast específico de Mr. Maisel? Não, vai ter em 2019. Então eu participarei porque farei maratona. Beijo. Ih, vendida. Puta paga. É, Sandrinha, menino. Sandrinha ganhou. Sandrinha era host, né, do Golden Globe. Que, aliás, parabéns pra escrever quem escreveu o roteiro do Globo. Tava uma merda. Horrível, tava horrível. Tava muito ruim, as piadas sem graça. Eu fiquei com pena de Sandrinha U lendo aquelas coisas lá. Mas quando Sandrinha ganhou, ela fez um discurso todo emocionado pros pais dela, que tem 400 anos. Foi tão bonitinho aqueles velhos em chinês, tudo lá na plateia. Sim, e foi o prêmio mais comemorado, sabe? Foi o mais comemorado, porque ela gostou muito de ter ganhado aquilo ali. Eu acho que assim, pra uma atriz que ficou tanto tempo num papel, que foi o caso da Cristina, né? E hoje ela teve um... Hoje ela tem um recomeço, com uma série diferente, completamente... O tema completamente diferente também do que ela fazia. E ela ganhar de novo, sabe? Sim, e acho que pro ator isso é maravilhoso, porque mostra que, finalmente... Eu me desvinculei de um papel de 10 anos, sabe? Ou mais. E tô sendo novamente reconhecida por outra coisa. Então deve ser muito gratificante. Por isso que ela torceu pra caramba, cara. Eu acho que foi a que mais curtiu ter recebido o prêmio. É, Sandrinha ganhou vários elogios, né? As pessoas ficaram bem felizes lá do... O elenco de Greisa todo mandou mensagem pra ela. É. Falou, linda, arrasou! Saiu da série de Shonda e teve uma carreira. Chupa Catherine Heigl, né? Tipo isso, assim, maravilhoso. Catherine sonha, né? Exatamente. Também tivemos a vitória do maior hétero que você respeita, Dadá. Né? Ah, gente, agora não sei como vai ser, porque ele não faz mais personagem gay, né? Então vamos ter que ver aí Dadá em filme de Brutamontes, né? Dadá com The Rock, Dadá com The Rock, Stallone. Isso, Dadá vai ser o novo Creed. Mercenários, né? Mercenário 4. Sim. Olha, Dadá se passando, viado. Maravilhoso. É, inclusive, Assassino de Gianni Versace ganhou, né? Também como isso, melhor minissérie, telefilme, ou coisa do tipo. Também. Ah, e nenhum tivemos... objeto cortante? Não foi, não gente. Foi. Tivemos um tom maravilhoso que Amy Adams não ganhou o prêmio. Foi que pena. Que coisa, né? Parece que as pessoas não gostam de gente que toca ciririca no carro enquanto todo mundo pois é. Parece que não é atuação pra prêmio. Que triste, né? Parra. E aí ganhou Patrícia Arquette, né? Pela série Patrícia lá do... Patrícia Clarkson. Não, mineiro. Patrícia Arquette ganhou como atriz. Patrícia Clarkson ganhou como adjuvante. Respeita as Patrícia, tudo. É porque a gente tava falando de objetos cortando, de repente veio Patrícia Arquette. Foi a Arquette pela série lá do comediante Prison lá. Break. Ganhou Prison Break. Como é que é o nome escape dele, de Gamorra, né? Isso, Escape de Gamorra. É. Essa série, ela é interessante. Eu vi 3 episódios, né? Do Escape at Dannemora. Antes dela começar a participar das premiações e virar série da moda. Porque tudo que ganha vira série da moda, né? Ah, é. E, assim, ela é bem feita e tal, mas os episódios são muito longos. Aí, pra mim, foi um pouco. São quantos episódios? São 7 episódios, só que o último episódio tem 1h50. Que isso, jovem? É um filme. Né? E a história é uma história real, né? De uma funcionária da prisão que ajudou 2 presos a escaparem. E aí a mulher da prisão, no caso, é a personagem da Patrícia Arquette. Que é, nossa, ela tá muito feia. Ela já não é bonita, mas na série ela tá muito, muito feia, de verdade. E tem também o Paul Dano e o Benicio Del Toro nessa série. E esses dois também não ajudam no quesito beleza, porque eles só fazem papéis estranhos, né? Nossa, jovem, eles têm tipo umas aulinhas de corte e costura na prisão, e aí ela que comanda esse setor, né? E aí ela chama assim, Paul Dano, fala assim, oi Ney, vem aqui, preciso de uma ajuda sua. Aí ela entra lá num quartinho lá, esse homem mete a piroca nela, em 2 segundos goza, e fica só nessa... É? Ah, e o Benício, ele já faz só papel de maluco, de cara que mete porra em todo mundo. E o Paul Dano só faz papel de psicopata. Então caiu perfeito, né? Né, e aí ela ajuda a fugir. E o que mais me impressiona é que quem dirige todos os episódios dessa série é Ben Stiller. Ben Stiller, esse nome que eu tava tentando lembrar. É ele. Ben Stiller dirige todos os episódios da série. Ele é o produtor executivo e dirige todos os episódios. Mas Ben Stiller, ele é um bom diretor, né? Ator a gente já não garante. Mas o diretor, ele é legal, gosto. Mas, Leos, queria falar de Patrícia Clarkson, né? Parece que você ser uma mãe psicopata dá prêmios, né? Sim, porra. Amora, como é o nome dela? Ama. Adora. Adora. Não. Adora, né? É, porque tem a Ama e tem a Adora. Acho que a Ama é a irmã. Mas quem é a Ama, gente? Ama é a irmã que mata as meninas. Isso, a Adora é a mãe. E a Adora é a mãe. É. Ah, sim. E a Adams é a Amy Adams. Amy Adams é a Venera. Hã? É porque é tudo verbo, né? Ama, adora, gosta. Adoro, maravilhoso. Não, adora. Ó, e a gente teve aí, Sasser, o pai em Sue de Mary Poppins, Ben Whishaw, por A Very English Scandal. Esse toda vez que eu ouço falar desse negócio é por cena de putaria gay, então acho que deve ser bom mesmo. É, o pessoal falou que é... E eu lembro dos dentes também da Olivia Pope. O pessoal falou que é uma minissérie britânica, acho que 3 episódios, de um caso real que aconteceu, onde um membro do parlamento tinha um caso com um homem. Garoto. É, e aí, aí o caso ia vazar, e aí o político em questão, que é o Hugh Grant, na série, manda matar o Ben Shaw. Sim. Agora vamos falar da maior zebra de Golden Globe, que é a vitória de Bohemian Rhapsody como melhor filme drama. Gente, eu adorei Bohemian Rhapsody, sair cantando e tudo, mas assim, Pantera Negra merece mais. Mas apenas não, né? Né? Nasce uma Estrela, Leandro que o Diga aí merece mais, porque tá todos cortando até agora. E esses outros dois que eu não vi, Infiltrado na Clã, Se a Rua Christian Bale falasse, também merecem mais. Bohemian Rhapsody é bem ok como filme, assim, não tinha nem que tá indicado. E aí, de repente, ganha, sabe? Tipo, eu acho que a vitória do Rami Malek, beleza, assim. Ah, jovem, não que... concordo. Não concordo. Não, eu acho, jovem. Uma pessoa que segurou aquela prótese. Viado. Não, o homem na dentadura, viado. O homem fazendo cosplay da Olivia Pope. Ele segurou aquela dentadura como ninguém. Ele merecia só por isso. Mas tinha um ultra corega ali na dentadura. Ah, não, mas que seja. Ele tava conseguindo falar e ser funcional com aquela dentadura. E ele tava muito parecido com o Fred Mercury. Ele tava fazendo os trejeitos, tava movimento uma bichona todo. Louca. Então, gente, mas era... Você porque sabe olha... Que ele é... Não, eu sei que ele Fred era... Fred Mercury é, né? Era. Não, mas não tinha como, jovem. Na primeira cena dele no filme, não tem como falar assim, nossa, esse menino um dia se passou por hétero na vida dele, porque não tinha como. Então. Sem condições. É, mas assim, na categoria de drama, né? Drama. Além do Malek, eu tinha visto o John David Washington, né? Pelo Infiltrado na Clã. Eu não gosto muito dele, assim. Acho chato, não gosto. E vi o Bradley Cooper, né? com... Uhum. Que também não tá no grande papel da sua vida, apesar de ser um bom papel. Ele tem momentos muito bons, né? Tipo, a mijada no palco. Ele tem momentos, assim, muito inspirados, mas não acho. Acho que agora no Oscar, como dá uma reduzida, né? Bota só os melhor mesmo. Acho que fica melhor. Mas me fala uma coisa. Quem inventou, assim, de onde surgiu esse boato de que William Dafoe é bom ator? Jovem, parece que redescobriram William Dafoe no ano passado, né? Quando ele fez o Florida Project. E aí ele foi indicado a melhor ator coadjuvante. E esse ano ele tá fazendo... Eu não sei se é o Van Gogh. Eu acho que é o Van Gogh. Mas pode ser Salvador Dalí também. É um pintor que ele tá fazendo. Porque assim, as pessoas precisam lembrar que esse homem fez o Duende Verde do Peixinho, né? Assim, desculpa. Ai, mas aí ele... Ele tá aí, né? Numa boa safra de filmes, né? Tá escolhendo uns filmes legais. Aquaman. É verdade, ele tá com a Aquaman, né? Mas assim, eu acho que dessas indicações, assim, também fiquei bem surpreso. Mas é que eu não vi o filme, né? Mas tem muita gente falando que a Melissa McCarthy tá realmente muito boa. Eu vi o trailer do... Poderia Me Perdoar? Ela não tá, tipo, engraçadona e tal. Então eu fiquei bem surpreso, assim, com essa indicação dela. Mas quem ganhou foi Patty Hills, né? Sim. Patty Hills ganhou pela segunda temporada de Damages. Então, a foi maravilhoso. Nossa dubladora de Pokémon favorita, né, gente? Glenn Close. Pra quem não sabe, Glenn Close já dublou Pokémon. É a grande revelação que a gente sempre traz. A gente sempre traz uma coisa a mais, né, Neném? O quê? Não tava sabendo desse plot. Não sabia? Não. Olha aí. Glenn Close dublou uma temporada em especial de Pokémon, sei lá. Gente, auge da carreira. Por isso que ela é boa, tá assim, em auge. Por isso que ela tá ganhando tudo agora. Simples. E aqui no Globes acabou... Né, depois a gente viu um outro prêmio e que já tem, né, dado meio com uma consolidada. Regina King ganhou pelo Se a Rua Bill Falasse. American Crime, segunda temporada. Segunda temporada. Então, ela é a mais favorita, né, se a gente pode dizer assim, pro SEG agora, dia 27, e pro Oscar no dia 22, né, dela ganhar. E também tivemos Mahershala Ali, né, pelo Green Book, que... Aliás, todo mundo que tá vendo esse filme que posta na timeline tá dizendo que é uma merda, que não sabe como é que tá ganhando. Eu ainda não assisti, então eu não posso falar. Mahershala fez mais que 5 minutos de filme dessa vez? Zanon viu esse filme, pode falar. Zanon viu. Fez, ele tá o filme inteiro, é ele e o homem lá, o... Nunca lembro o nome daquele Aragorn. Cara. É o Viggo Mortensen. É o Aragorn, que tá... Que tá só o sebo também de velho, né? Ai, cara. É porque eu não esqueço de Mahershala ser indicado por ensinar o menino a nadar em Moonlight, né? Ah, indicado e ganhou, né? Ganhou, né? Sim. Foi, não né? Apenas indicado e ganhou, tá? Então. Gente, mas Mahershala tá tipo o blasé no filme inteiro, com cara de nada. Eu não sei como esse homem tá ganhando prêmio, só por causa do nome dele mesmo, porque o filme é uma merda, os personagens são uma bosta. Ó. E eu tinha cantado pro Eduardo que no M desse ano é bem provável de darem pra ele de série, né? Por causa de True Detective. Ah, eu mas assisti... quem não quer dar pra ele, né, Leandro? Assim, Leandro tá numa obsessão desde que começou esse programa. Assim, eu não vou emendar no assunto, não. É só um comentário rápido. Eu assisti já os dois episódios iniciais de True Detective e a série tá trabalhando com 3 timelines com ele. Ele novo, ele já bem mais maduro na profissão e ele velhinho. E o cara tá arrebentando. Assim, tá trabalhando com 3 timelines pra negro não entender porra nenhuma e falar não, assim... Deixa eu defender essa vez. Tá certo. Assim, eles não estão fazendo zona, sabe? Tá separando direitinho pra você entender justamente. Por enquanto, né? Mas também, né, quando você para pra pensar que True Detective estreou em 2014, agora que tá na terceira temporada, né? E assim, então, pelo menos nesses dois episódios, o cara tá muito bem. Então, acredito. É o mínimo que a gente espera de uma série que teve 3 anos pra respirar, né? É o mínimo que a gente espera. Mas chega, porque eu não vou falar disso, que vocês vão ficar me humilhando, porque só eu assisto. Aí estamos falando do Globo de Ouro. Cada um pode falar, assistir o que quiser, eu vou ali tomar uma água. Como diria a Erika, você financia essa merda, né? A gente teve também Roma, né, aí vencendo como melhor filme estrangeiro, e o Cuarón vencendo como diretor, então... Assim, tudo leva a crer que o Cuarón vai ganhar o seu segundo Oscar, né? Pelo filme mais chato do mundo. Deve levar diretor, deve levar filme estrangeiro, e se bobear ainda leva até roteiro. Mas vocês acham que pode ser indicado pra melhor filme? Ele vai ser indicado a melhor filme. Ele vai ser indicado a melhor filme e melhor filme estrangeiro. Só que aí ele não vai ganhar estrangeiro pra ganhar filme. Mas a gente sabe que tem gente que é maluca e com essas mudanças todas. Eu não duvido de esse ano ser a primeira vez que um filme estrangeiro ganhar melhor filme. Vai vendo. Porque Eu torço pra ganhar só pra Netflix ganhar e pisar na cara de todo mundo. Porque tem isso, né? Que eles podem não dar um prêmio de picuinha. Porque sempre teve essa picuinha aí que o Eduardo falou, sempre teve com a Netflix. Porque em outros anos a Netflix colocou alguns filmes até em circuito pra que a exigência do Oscar, né, o filme passar em sala de cinema, e eles cagaram. Mas também não era um filme tão como tá sendo o Roma, assim, de falado, de é bem aceito na crítica, do Cuarón e tal. Então esse ano eu acho que se eles não colocarem, vai dar muito ruim, vai ficar muito feio pra eles. Então eles vão colocar pelo menos. Mas a Netflix colocou lá no, na semana que tem que colocar lá no bagulho pra eles... Colocou, daí vai fazer mais sessões, tudo, pra, justamente pra entrar no... Então esse ano não vão ter desculpa de não indicarem. E se não indicarem, vai ficar muito esquisito pros velhos do Oscar, sabe? Pra academia. Vai ficar muito esquisito. Então vão indicar. E eu acho que se indicar, se não tem como não ganhar, pelo menos em melhor filme estrangeiro, sabe? Eu acho que não tem como. Então esse ano eu acho que é o ano da Netflix e finalmente levar o seu primeiro Oscar. Pelo menos em estrangeiro. Mas acredito que vai levar como melhor filme. A gente vai descobrir isso já começando na terça-feira, dia 22, sai os indicados ao Oscar, né? Nas categorias de comédia, a gente teve Christian Bale vencendo por Vice, Olivia Colman por A Favorita, e Green Book levou o prêmio de melhor filme de comédia. Aí você pergunta, por quê, né? Mas tudo bem. Porque não tem graça nenhuma, né? cadê minha comédia? Tivemos também o Hino do Homem-Aranha no Aranha Verso ganhando, né? Com a melhor animação. Exatamente. E assim, será que... Aí ganhou também o Critics, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas será, Eduardo, que vai cair a hegemonia da Disney esse ano? Ou vão com querer... certeza. Fez Os Incríveis 2, bosta. Wi-Fi Ralph 2, bosta. Medo é aquilo que a gente fala. O medo é aquilo, que Oscar adora ser, né, certinho e manter as raízes, e aí quer Aranha fazer uma merda. Aranha Verso é o filme do momento, é o filme a ser batido. Tomara, bom, tem que ser. Até porque ano que vem tem Frozen 2, vai ser o campeão do Oscar do ano que vem, né? Acho. Mas... que a Frozen leva pra casa, hein? Frozen! O Frozen, né? Adoro a Frozen. E vai vir com Elsa Sapatã, entendeu? De motoca atirando em todo mundo, igual naquele livro. Maravilhoso. Aí a gente pula pro Critics' Choice, né, que foi uma semana depois. E o Critics' Choice, no Golden Globe, são 68 jornalistas que decidem essa bagaça. No Critics' Choice, são 444 críticos dos Estados Unidos e do Canadá que fazem a votação, né, pra eleger aí os favoritos da crítica. E assim, são muitas categorias, então, sem condições a gente falar aqui. Acho que é importante a gente falar que reforçou a vitória de Mahershala Ali, né, Regina King também ganhou, Cuarón ganhou, né? E Batman, né, da dubladora de Pokémon com a Gaga. Christian Bale, que ganhou melhor ator de comédia, que eu achei um absurdo indicar o cara em duas categorias. Mas, gente! Não, achei, porque assim, bota como melhor ator, cara. Ou então quis indicar melhor ator de comédia, beleza, mas desce o de melhor ator de comédia pra um outro, pra dar chance pra outra pessoa, sabe? Já que ele ganhou o melhor ator. Enfim, achei inédito isso daí. Eu não lembro de um mesmo ator ter ganhado em duas categorias na mesma premiação. Mas vou falar assim, vocês não assistiram o filme ainda, né? Do Vice? O Vice, não. Então, o filme é uma bosta também, né? Mas o Christian Bale tá, tipo, muito foda. Muito foda. Não parece que é ele. Ele quando tá velho, parece que ele é velho mesmo. Velho... Satanás que ajudou ele, né? Não, assim, eu não tô nem reclamando dele, não. Até porque eu não vi o filme. E muitos filmes que eu já vi com o Christian Bale, eu gostei pra caramba da atuação dele. Mas eu só tô reclamando dessa situação de dar duas categorias pro cara, sabe? Assim, achei meio um pouco isso. Poderia ser só melhor ator, mas enfim. Fala, Nen. Não, agora o Leandro falou que Glenn Close e Lady Gaga dividiram o prêmio. Só queria falar uma chacota que Olivia perdeu pra Lady Gaga. Vai tomar no cu. Chacota mesmo que a Olivia perdeu pra Lady Gaga, exatamente. Porque assim, a Leandra ainda não viu A Favorita, né? Não. Mas pode falar, não tem problema. Não, mas é questão mesmo de atuação, porque dessas indicadas todas eu vi a Gaga, vi a Coleman, vi a Colette, vi Glenn Close, né? Foram as que eu vi atuar. E assim, a Glenn Close, ela tá num outro nível. O filme ele é muito centrado nela, tá muito... ele é muito minimalista. Vai ter indicação Oscar, ela? A Glenn Close, ela vai vencer o Oscar. Ela não vai ser indicada, ela vai vencer o Oscar, né? Vai ser ou ela ou Olivia Colman. Porque Olivia Colman, bicho, ela passa da sanidade pra loucura em segundos, assim. Em segundos, hein? Em A Favorita, ela é muito foda, ela é muito foda. Ela no olhar dela, você vê tantos milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Ela tá surreal. Assim, eu não gosto muito do filme, não gosto muito do filme em si, não gosto. Mas também pode ser problema com o diretor, que é aquele diretor do Lagosta e do Sacrifício do Cervo Sagrado. Só faz filme louco, né? E Yorgos, não sei das quantas. Só que esse, o roteiro não é dele, ele só tá dirigindo mesmo. Ah, mas ainda assim, o filme me gera uma estranheza, mas as protagonistas estão incríveis. A Olivia Colman, a Rachel Weisz, a Emma Stone... Emma Stone vagabunda, uma piranha. Meu, Emma Stone não devia ganhar por La La Land e por esse, na verdade. Ela está maravilhosa. Foda mesmo. Eu não assisti mesmo A Favorita ainda. Eu, quanto a esse prêmio da Lady Gaga, pra mim não tá ruim, beleza, porque eu achei que ela foi muito bem também no filme. Mas, aqui, até pra aquela menina de Roma, que eu não vou saber falar o nome dela, Yalitza Aparicio, eu preferia dar pra ela o prêmio, porque, cara, eu não gosto de Roma. Quem me segue já viu que eu não gostei, achei um filme muito ficar contemplativo. É muito close, eu até comentei lá na postagem, não. Cara, eles dão close em cocô de cachorro e merda de cachorro o tempo todo, e o filme já começa com 5 minutos num close, num ralo de um piso e água escorre, a mulher jogando água, fica jogando água, aí tu só vê a água escorrendo. Mano, ou então, 5 minutos essa porra dessa cena, Leoz, isso é brincadeira. Realidade, gente. É 5 minutos a água escorrendo no piso. 5 minutos um avião passando no céu. Então, assim, eu não gosto muito. É muito cult pra mim, sim. Talvez. Mas eu não gosto muito. Mas você sabe que ninguém gosta disso, né? As pessoas fingem pra parecer inteligente. Só que... Só agora, que é preto e branco, o filho inventado o Charlie Chaplin, né? Aí... Agora, a atriz... Inventaram o Charlie Chaplin. Agora, a atriz, ela está muito bem, cara. Assim, não tem, sabe? Não tem o que reclamar nada, porque ela não parece que ela tá atuando. Parece que ela tá vivendo mesmo. Prefiro a Regina Casé. E aí, pô, tem duas cenas dela, dessa atriz, que uma é no parto, né, no hospital, e a última do filme, praticamente, que é na praia, ela com as crianças. Cara, são cenas assim, que a mulher, nossa, cara, ela merecia um prêmio por aquilo ali, sabe? A cena do parto, ela liga diretamente com a da praia, o que ela fala, né? Aí você fica vendo o parto, tipo, que esquisito, né? É. Tipo, o jeito que ela tá. Aí depois na praia você entende, tá, por isso. É as únicas duas cenas boas do filme que você fica, tipo, sim, achando que você nem vê o tempo passar. Ela é muito boa, essa atriz, cara. Então, assim, eu acho que ela podia ser reconhecida, mas se ela já foi indicada, porque a gente sabe que vai ser difícil ganhar. Se ela já foi indicada, eu acho que vai ser um reconhecimento ótimo. Espero que seja. No caso aqui do Critics, eu gostei da Lady Gaga ganhar, gostei. Mas se eu trocaria tranquilo o prêmio dela por essa menina de Roma, sabe? Troco por outras. É aquelas, não fez mais que obrigação. Atuou normal, como toda outra atriz atuaria num filme, né? Deve... Tá muito bem, mas não tá assim, caraca, vou morrer. Não, entendeu? Eu posso só abrir um parênteses aqui sobre A Favorita? Porra, que muito se falou, né, se era a transposição da história de Donatella e Flora, né, pro cinema americano e tal. E eu fiquei muito surpreso que essa semana eu fui ver Mary Poppins com ingresso logado, obrigado logado, e eu vi lá o cartaz de um filme, A Pequena Travessa. Eu fiquei esperando achar a Bianquinha lá. Não vi. Queria. Olha. Maravilhoso. Gringos copiam, né? Porra. Mas já que vocês falaram de Roma, Roma ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor filme estrangeiro, né? Então. Melhor série da HBO sobre gradiadores. Sobre gradiadores? Não tinha uma série Roma? Tinha, que era várias putaria. Tinha Owen de Greisa fazendo putaria. Putaria. Agora tu imagina o Oscar desse ano, Roma ser o maior vencedor, um filme de streaming mexicano, de um diretor mexicano. Saindo como o maior vencedor, assim, sei lá, com 5 prêmios. Aí, até a Mel festejando. Cara, ia ser bem, bem interessante isso, né? Principalmente por ser um filme de streaming. Agora vamos falar do prêmio Chacota, que foi efeitos visuais Pantera Negra? Olha... Mas é bom os efeitos. Jovem, tem os Pantera de bonecão do posto. Não, você esquece essa parte, Jovem. Você finge que não teve. Não posso esquecer mais parte do filme. Não, viado, eles assistiram só o começo ali, o visual de Wakanda e tal, e deram o prêmio, não chegaram e lá. E fingiram, né? Caralho, não posso esquecer, não posso esquecer. Olha que chacota. É, eu achei um pouco também, cara. Porque... Concordo com o figurino, sabe? Concordo com o design de produção, acho foda. Mas, bicho, efeitos visuais é uma chacota real. Não, é, ó, o design de produção levou também, ok. Achei... bem legal, apesar de que eu não assisti Favorita, mas geralmente filmes assim... A Favorita tá foda! Isso que eu ia falar, geralmente filmes assim, de reis, rainhas ou de séculos passados, eles, pô, pra ser indicado, é porque o trabalho é muito bom. Então acredito que talvez, até o de Mary Poppins, cara, assim, que esse eu vi, eu posso falar que o design de produção tá muito legal. Mas beleza, dá pra aceitar tranquilo de Pantera Negra, apesar de ter concorrido com, pô, grandes filmes que trabalham especificamente nesse pra esse quesito. Agora, de efeito especial, eu também fiquei, tipo, quê? Eu acho que... Cara, eu acho que os efeitos de Vingadores, eu acho que... Pra mim, são melhores de Pantera, entendeu? Deixa eu fazer uma outra pergunta de leigo. Vocês acham que há chance de Pantera Negra ser indicado a melhor filme? Ou não? Eu acho. Indicado vai ser indicado. Eu também acho. Não vai ganhar. Não, acho que ganhar não ganha não, mas eu acho que indicado vai ser. Ah, mas assim, aí ia ser muito louco, né? Assim, pode ser que... Eu acho que eles vão fazer uma média, eles vão ganhar, tipo, um diário, um design de produção, um figurino. É. Não vão sair de mão vazia, não vão. Eu acho que figurino dá pra levar... Também, entendeu? Eu acho que mais do que design de produção, eu acho que dá pra levar. Mas melhor filme, eu acho que não tem como não, cara. Até melhor porque filme não vai rolar. Sim, ainda mais se tiver home indicado, cara. Eu acho que ganhar não, também não teria mais, assim, indicado. Você já seria muito foda um filme de super-herói. Ainda do super-herói negro que a gente estava esperando ter algum filme de representatividade, ter ele. Ia ser muito bom, né? Eu torço pra que seja indicado e eu acho que não vai ser indicado só em uma categoria. Deve ser duas, três, sabe? Essas técnicas, assim, pelo menos deve ter. Espero que leve uma técnica, pelo menos, porque esse padrão suicida tá aí com o Oscar. Mas eu acho Pantera vai levar aí pelo menos umas 7, 8 indicações. É, esqueçam que o Oscar queria fazer uma categoria de voto popular pra colocar Vingadores. Exatamente, exatamente. Então... E eu acho que a Pantera também deve ser indicado em cabelo e maquiagem. A Pantera, você viu, né? Eu falei, e depois já tá trabalhando no reboot já. Eu acho que ele deve ser indicado em cabelo e maquiagem. E se for, eu acho que também pode ter chance de ganhar aí, porque, pô, o Esquadrão ganhou, né? Não, mas não vai ganhar da dentadura da Olivia Pope. Será, cara? Pô, mas aí, cabelo e maquiagem... Jovem, é uma dentadura que atua. É uma dentadura que atua. É, eu não consegui assistir ainda. É uma dentadura de vida própria, né? Exatamente, a dentadura da Olivia Pope tem vida própria. Ah, mas também tem o Vice também, né, com maquiagem. É verdade. E tem a favorita também, cabelo e maquiagem. Ah, é a favorita. Não, mas cabelo e maquiagem eles só indicam três, né? Sei por que isso. Depende, né? Ah, gente, o Oscar, filho, também ultimamente tá aquela pataquada, né? Ah, vamos ficar 58 filmes, vamos melhor filme. Achei que cabelo e maquiagem... Para todos os garotos que já amei. O Oscar não, virou seriedade. Quando tem 10, tem 10. Se não tem 6, se não tem 4. E o mais engraçado é que nos últimos anos agora recente, eu acho que ano passado mesmo, tinham bem mais filmes que davam pra ser indicados em cabelo e maquiagem, indicaram só 3. E assim, filmes às vezes que não tem nem, sabe? Eu não entendo não esse critério um pra essa. Um homem chamado Ove. É, um homem chamado Ove. Gente, eu não esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Esse filme que não acaba jamais. Mas ele é bem bom, esse filme. Esse filme. Temos que lembrar das indicações pra trilha sonora de Um Lugar Silencioso. Ah, é? Que é tipo uma música deles dançando de fone de ouvido e nada mais. Porque, som de assim, cachoeira. Eu acho que edição de som, né, ok. Mas trilha sonora é esquisito, porque trilha é o filme trilhado. A trilha sonora da Luciana. É. Agora eu vou por cima em silêncio. Adoro. Exatamente. Agora fez todo sentido, tá vendo? Maravilhoso. É, nas categorias de televisão, aqui a gente teve, né, Americans levando 3 prêmios. Senhora Maisel levou 3 prêmios, né? Melhor série de comédia, melhor atriz de comédia e melhor sapatão em série de comédia também. A Suzy ganhou? Suzy ganhou, viado! Viado, não sabia não. Que pela cena que ela fala do verão, que ela sua como uma bunda e fica mal-humorada. Pela cena que ela revela que o Warbler é hétero também é gay, né? Maravilhoso. Das meninas do acampamento. É, tivemos mais um empate, né? Que foi em atriz de telefilme e minissérie que ganhou Patrícia Arquette e Amy Adams. Só assim pra Amy Adams ganhar um prêmio, né? Mas foi empatado, né? Então... empatado, né? Então não tem validade nenhuma. Ignora esse ponto. Temos aí a favorita de Ford, né? Maeve, novamente pela temporada. Fiado, que ninguém nem lembrava da Tandy Newton, né? Gente, eu amo Tandy Newton, mas ela só passou a temporada dizendo assim, filhinha, minha filha, cadê minha filha? Então, né, jogando boi em cima das pessoas. Olha, eu fiquei bem triste, de verdade, que Serena não teve uma vitória nessa temporada de avaliações. Jovem. Gente. Mas deixa a Handmaid ser ignoradíssima. Gente, mas não foi maravilhoso esse tombo de Handmaid? Que ele fala, tudo, ah, você é foda, não sei o quê, caíram tudo do cavalo, porque todo mundo odiou essa bosta, essa temporada. Acho é pouco. Não, mas eu fico puto, porque Serena foi, assim, a Ivone, Strahovski, o material que deram pra ela é muito ruim, mas ela foi muito boa, e aí pulsei, passa um episódio inteiro vendo um book e ganha uma porra do prêmio. Pulsei é inexplicável ganhar esses prêmios, assim, eu adoro a Pulsei, mas tipo, primeira temporada de Handmaid's, ela já não foi essas coisas, mas apareceu um pouco mais, e nessa ela teve aquele episódio lá, que ela ficou comendo a mulher, linguando direto a mulher, né, e aí, de repente, ó, meu Deus, Pulsei, grande atriz convidada. É, convidada que é fixa, né? Pois é. E tá Rory, tu, Rory tá aí, o povo cortando o grelo dela, sabe? Ela só ganhou aquele Mzinho, nada mais. Olha, se passando, gente. Pelo amor de Deus. Tivemos Dadá, né? Mais uma vez ganhando. Confirmou seu favoritismo. Gente, mãe Léa deve ter se rasgado tanto já. Pô, essa teve até... deve estar um climão. E teve Mike Chang ganhando também como melhor elenco de, né? De, não foi? Podres de Rico? Não, foi melhor filme de comédia, né? Olha. Não, mas não é Mike Chang, né, jovem? Mas ele tá lá. Ele tá lá na cena pós-créditos. Mas tá lá, ganhou. Agora, é... e o Dadá, ele foi e tem cena pós-crédito, Podres de Rico, gente? Tem. Tem. E foi, gente, não foi... vi, me conta. É o Mike Chang chegando na mulher que era traída pelo marido. Ah, isso, tá, na mulher isso. De Hillman. É. A Gemma. E vem cá, é a grande participação dele no filme. É. Teve o Dadá discursando, dizendo que já pedindo desculpa para os próximos personagens que ele vai fazer, né? Por serem. Não serem personagens. Serem tipo igual esse cara que ele fez, o Conan. Viado? Não, jovem. Ele não, só falou. Assassino. Ele falou que não vai mais interpretar viado, porque ele quer que os viados tenham essa chance. É, mas depois não. Que ele já ganhou, fez tudo de viado que ele podia, isso, agora isso foi. Isso, né? Isso foi depois, Léo. Ele falou também depois pedindo desculpa pelos próximos personagens que ele poderá interpretar, se forem personagens desse tipo, igual depois. O Conan, né? Porque assim, ai, pra gente, ele. Quem tá ligando? É. As pessoas têm que pedir desculpa por quê? Que pra ele é bom interpretar porque tá como ator. Mas assim. Agora, mas pra sociedade ele sabe que é um cara que não foi bem e ele meio que se sente mal ganhando um prêmio por isso. Tipo, alguma coisa assim. Desculpa pra Chris Coffey que ele comeu o cu depois deixou na sarjeta e sem pois carreira ele não tem. Não, mas Dadá ganhou tudo que foi indicado até agora, né? Não perdeu uma, né? Não, agora ele não só tem falta mais. O M, né? Não, mas o M não foi ano passado. Ganhou, não ganhou? Foi ano passado. Eu não lembro, de verdade. O M ele ganhou. Deixa eu ver aqui. Agora só falta o SEG, não é? Ô, Zanon. É, só falta o SEG agora. Você sabe quem tá na expectativa de ganhar os prêmios tudo igual a Dadá, né? Quem? Menino Penn Badgley, de You. Chacota! Que é o mesmo personagem, só que hétero. É verdade, né? Tem até o mesmo cabelinho enroladinho, preto. Aquela cara de doente, os dois. Cara de doente, adoro. Pois é. Porque olhando a pessoa de longe, falando assim, vou comer essa pessoa. Socorro. Gente, ai, ai. Mas temos então os vencedores dessa premiação tudo. Vem aí o SAG Awards, né? Agora dia 27, próximo domingo. Que aí sim é uma premiação para o Oscar, porque os votantes, a maioria está na academia, né? Então, realmente é importante. E depois tem o Oscar dia 22, vai ter o nosso bolão. Se preparem, que vai ser maravilhoso. O Eduardo. É. E só confirmando aqui, ele ganhou já o Emmy mesmo ano passado pelo American Crime Story. Ou seja, se ele ganhar o SAG, tipo, ganhou fez todos, história. Todos os prêmios da temporada. Fez história, exatamente. Então o próximo é o último. Se ele ganhar, fechou. Também, né? Menino tá com escoliose de carregar essa série na costa, né? Série horrível, as pessoas falando que é boa, gente. Para de se enganar, pelo amor de Deus. Então é isso, né? Vai ter o Bolão do Oscar, vamos fazer. Você vai poder participar do Bolão do Oscar esse ano. Ha! Sim, sim, sim. Né? Você então, tem ser... a série, você? É, a série é você. A série você. Shay Mitchell vai ser indicado. Adoro, velha morta. Inclusive, velha pode morta. Participar também Millie Bob Brown, Maísa. Show! Ué, você vai participar? Show. Olha menina, só. Não faz, tá muito recente. A menina não tem culpa por ser uma desorientada. tem culpa de ser idiota, né? Não tem quem aconselha. É, não tem, né? Não tem culpa de ter os pais que tem. Quê? Olha, jovem, não faz isso. Maleósio, que belíssima canção. Vamos tocar para passar para o bloco das novidades. Você tem alguma dúvida? Porque, né, gente, estamos no clima do Oscar, então quero fazer Leandro chorar muito. Com Surreal, do Desejo de Menina. Pô, cara. Mas ainda bem que você escolheu essa, porque se você escolhe no chão, ia dar na sua cara. Não, essa que é boa. Xala, xala, xalalala. Pô, essa é maravilhosa, porque é no chão, não dá, gente. Não dá, você fica, gente, no chão mesmo, favor, pra morrer. Por favor, façam um karaokê desta música na versão forró, pra eu poder cantar pra vocês. Por favor, façam, estamos esperando. Você é o Bradley Cooper da Hold. Maravilhoso. Leandro vai ser a Gaga. Você é a Gaga chorando lá, Leose no palco cantando. Vou subir, vou ficar do lado dele todo mijado. Gente do céu. Inventando os papéis. Então vamos tocar Shallow e a gente já. Não é Shallow, não, é Surreal. Já, é a mesma coisa. Tudo igual. Mas vai tocar Surreal. Não, vou tocar Surreal, mano. Quero falar bom. Que é Shallow. Okay. A grande vencedora dessa premiação dessa noite. É o Shallow com X. É, exatamente, Shallow. E daqui a pouco a gente volta. Ó, meu grande amor, será que eu sou tudo que sonho? Mas desde aquele oi, tem algo em você que me marcou. Te encontrei como o momento que um dia eu sonhei. Então eu te amei como a metade que faltava. Eu te achei, meu amor. Falando de amor, o sentimento que me machucou. Mas desde aquele oi, me desprendi de tudo que passou. Me encontrei como um momento que um dia eu sonhei. Então eu te amei como a metade que faltava. Eu te achei. Ainda sinto como no sonho, meus pés já não tocam o chão. E seu amor. Estamos de volta com o primeiro lugar do cast de 2019. Sala, sala, sala. Ainda tô curtindo, gente, meu momento. Adoro! Agora vamos pro bloco, né, das novidades. Temos algumas novidades para começar, né? Afinal, ano novo, vida nova, séries novas. Algumas boas, outras nem tanto. Na verdade, são todas boas, né? Mentira, não é. Eu acho que hoje à noite tem que tirar logo da sala a série ruim desse bloco, né? Que foi a nova série de Nina Dobrada, né? Finalmente, depois que saiu lá do cativeiro de Juju Plec, foi fazer uma grande série na CBS chamada Fam, né? Mas por que Fam? Fam de família, né? Porque ninguém fala mais família hoje em dia, né? É, tudo Fam. E... O Leo, eu achei que era de ventilador, menina, essa série. Garo. Não, e sabe quem tá nessa série também? Leo, marido de Diane. Que? Marido de Diane, bigodudo. Ah, não, esse homem é horroroso. Ele tá lá e ele é pai de Nina Dobrev. Do que se trata essa série? Essa série é o quê? Nina Dobrev é uma menina muito maravilhosa, trabalha no museu, tá ficando noiva, né? E falou pra todo mundo que o pai dela tinha morrido, que a irmã dela tinha sumido no mundo, não sei o quê. E num dia a irmã dela aparece lá na casa dela, falando que tá esperando o namorado maconheiro dela ir buscar ela, não sei o quê, papai, tarirel. E aí ela, né, a gente descobre que o pai, que é o marido de Diane, está vivo. Ela só cortou relações com ele e falou pra todo mundo que o pai dela estava morto. Que ele é machista, babaca, não sei o quê, nananã. E aí durante 20 minutos é uma série de piadas mega sem graça, muito sem graça. O elenco é todo ruim. E aí, no final... Mas tem Nina Dobrev, como é que o elenco é todo ruim? Então tá, o elenco todo ruim, menos Nina Dobrev. Ah, e aí, no final, né, quem poderia prever, o pai de Nina Dobrev aparece, fala assim, não, minha filha, quero fazer parte da sua vida. E aí, a família do noivo, ela tinha falado pra família do noivo dela que o pai dela tinha morrido e tal. E aí o homem aparece vivo, aí fica todo mundo assim, ah, meu Deus, ele está vivo, o que está acontecendo? Aí ela conta essa história de que, ah, ele era relapso, e aí a minha família é essa família, não sei o quê. E aí a irmã, que é drogadita lá, louca, maconheira também, vai logo. ela né, vai embora com o pai, não sei o quê, aí no final do Dobrev vai lá e fala assim, ai, nem, a gente é família, né, a gente não se entende, mas tem que ficar junto, tem que se apoiar, e não sei o quê, blá, blá, blá. E é tudo tão ruim, tudo tão sem graça, que olha, tá de parabéns. O promo já era uma bosta. Aí, quando o Zanon falou assim, ai, achei engraçado, vou ver. Eu falei, não vou deixar meu amigo nessa sozinho, né? Não vai deixar ele cair do cavalo sozinho. É, falei, não vou deixar meu amigo sozinho nessa. Vou assistir. E acabou querendo assistir antes dele. E falei pra ele, falei, Ney, é uma bosta. Aí ele falou, ai, não sei. Aí quando ele viu, falou, é, Ney, é uma bosta mesmo. Engraçado, as coisas que eu vou ver pra esse podcast, eu vejo sozinho, mas o Zanon, ele acompanha aqui. Ele louco, né? Cala a sua boca, que eu e Eduardo somos duas pessoas encalhadas e amigos têm que se apoiar. Você tem um homem. E deixa de ser mentirosa, que tudo que a gente assiste, a gente fala pra você assistir também, pra você não ficar sozinho. Então, mas o que eu assisto sozinho, você não assiste comigo. Mas, olha aí. O quê? Fala? Cadê tua voz? Várias coisas. Várias coisas. Star Trek Discovery, você não assiste. Porque eu não gosto. Altered Carbon. Porque eu não gostei. Dear White People. Porque eu não gosto, porque eu não sou Jane negro. The Virgin. Porque eu não sou latino. Então, aí, tu tem desculpa, eu também não sou Nina Dobrev. Será que você é Nina Dobrev? Tananana. Olha, Joe. Você pegou só séries que eu não gosto. Ué, mas Carbono Alterado eu vi o primeiro episódio. Mas se você gosta, você já vai assistir independente de mim. Mas Carbono Alterado eu vi o primeiro episódio, jovem. Viu, sim. On My Block. E até a piroca do homem. Assisti o piloto de On My Block. Sabe o que, que você não assistiu? Runaways essa temporada. Assisti os dois primeiros, achei um saco. Falei, não vou mais. Olha. Ridículo. É, não, já que você puxou esse assunto aí de Runaways, né? Voltou pra segunda temporada no finalzinho de dezembro ali, né? Saiu todos os episódios de uma vez. Eu achei que isso pode ter me prejudicado, né? Ter saído todos os episódios de uma vez, sabia? Possível. Porque na outra temporada saiu um por semana, não foi, Zi? Uhum, foi uma vez por semana. É, a primeira vez que o Hulu fez isso, não é? É verdade, que a Handmaid's Tale também sai semanal. Sim. Verdade. Então, assim, eu acho que isso pode ter prejudicado a minha tour de. E como eu peguei numa época que, tipo, os legenders estão fazendo muito pouco, trabalhando pouco, e aí as legendas já vão saindo de 2 em 2, de 3 em 3. Ai, se liberta disso, é fluente em inglês, garoto. Eu assisti na sequência. E assim, eu não achei muito atrativo. Eu continuo gostando dos meninos, mas não consegui. Achei mega zoado que eles criaram lá o quartel general da Pride, né? Tem o quartel general da Pride. E aí eles acham aquela mansão debaixo da pedra, sabe? Também achei meio tosco, assim. Jovem, eu amei tanto essa cena dessa mansão. Eu assim, a minha tensão da temporada era maior de descobrir a mansão e tirarem eles de lá, destruir a mansão, do que dos personagens. Entendeu? Alguma coisa. Gente, aquela mansão autossuficiente que faz tudo, maravilhosa. Sim, e Dona que a gente não sabe até agora, né, Zanon? De quem era, tipo, qual que é a trama ali. É um buraco que acharam e tava lá, né? Quando eles deram por ele, estavam ali, né? Que tem vários quartos, mas só aparece dois, que é da Sapatão e da Gert e do Chase. O Chase, né? E vocês viram a temporada toda já? Vimos. Claramente, um hino de temporada. Quem não gostou... Assim, eu acho, Sassi, que me ajudou, no caso, ter saído a temporada inteira, porque eu tava, tipo, tive recesso no fim do ano, então eu tava, tipo, vendo Mrs. Maisel e Runaways. E aí, uhum, eu terminei Runaways e depois eu fui ver o Ed de Mrs. Maisel, assim, tipo. Porque eu acho que, assim, realmente não tem um grande centro da ação e tal, como a primeira temporada tinha. Mas eu tô naquele ponto dos personagens que qualquer coisa eu tô me divertindo, assim, qualquer coisa eu tô rindo. Comentava com o Zanon cada plot ridículo de Como é o nome da mulher? É drogada? A dona da Old Lace? Esqueci. Gert. A Gert. Gert ficava assim, Sassi. Tipo, passei 2 dias sem tomar meu remédio pra ansiedade. Ela já começava a fazer a cara do Jack Nicholson. Assim, tipo, ah, eu tô. Ela tava assim no final do segundo episódio. Então, ela tava assim, pra escovar os dentes. Ah, ficava assim, tremendo. Gente, tava igual a Leandro depois de Nasce uma Gaga. Ela passa, tipo, 7, 8 episódios desse jeito. Acho que até mais, né? Sim. Nossa, é um drama. Mas qual foi o plot dessa temporada? Teve um plot específico ou não teve? Teve dois. Do primeiro, na verdade, né? Não é muito... É a continuação do que a gente tinha visto na primeira temporada, que é o pai da... Carolina. Da Carolina, ele é o grande vilão, e aí eles precisam saber o que tá acontecendo lá naquele buraco, o que eles podem fazer pra parar, e os pais perseguindo eles. Foi até a metade da temporada, foi esse o plot, né? É, que é o negócio que, assim, aquilo que tava dentro do buraco, né, que eles revelam na primeira temporada que tem algo vivo lá dentro, era uma nave reluzente com vários alienzinhos, um irmãozinho de Carolina. E aí, eles estão muito preocupados porque os pais da Molly, que morreram em uma explosão misteriosa, tinham descoberto que quando aquilo saísse dali, ia ter terremotos no mundo inteiro que ia destruir tudo. E aí, Jonah dá uma piscadinha pros pais e fala assim, não vai ter terremoto não, fica tranquilo. Mentira! Era fake news. Isso. Veio pelo WhatsApp, é mentira. Exato. E aí, enquanto isso, a Carolina tá super miguxa do Jonah, assim, porque ela fala, ai, preciso de um pai, não sei o que, deixa você andar no seu colinho. É, eu e vi aí... o Dr. Nipitank lá, ela chamou ele do nada, aí ela falou assim, ai, gente, fico piscando, preciso botar essa pulseira aqui. Aí ele fala, não, você é muito foda, você não precisa dessa pulseira, é só apertar o botão liga e desliga na sua cabeça, e é nóis. Pois e aí começou a tocar Dona da Minha Vida, e ela falou, sim. E a gente tem muito romance entre as sapatões, né? Porque Carolina tá pegando Nico, e Nico, dona dessa série, ela pega aquele cajado que não pode repetir um feitiço, usa o dicionáriozinho de sinônimo dela. Viado, eu fico imaginando que essas crianças estavam na rua, o fedor de bacalhau que devia estar nessa japonesa, credo. Toda de preto naquele sol, no calor. Eu amo que ela foge de casa e ela tem todos os seus looks góticos. Todos os looks góticos, exatamente. Porque não, cada episódio ela tá com cabelo e uma roupa diferente, é a única. Exatamente, fugindo, coisa. Né? Não, eu achei maravilhoso também a luta dela com Nikita Veia 2, né? Ah, sim. Pra incrível. Pegar o cajado. Não, todas as lutas dessa temporada, assim, elas não fizeram o menor sentido, mas elas foram todas maravilhosas. Não fizeram sentido. Você não viu a luta de Nico quando luta com os pais dela, os dois ao mesmo tempo. Nossa. Que isso? É cajado pra um lado, é tesada do outro, porque ela não pode falar, porque a mãe dela embaralha as palavras pra ela não poder falar. Aí ela fala uns bagulho nada a ver. Não consegue. Gente, que incrível isso. Ela fica falando assim... Fish blood. Ela ué, mas a mãe faz feitiço sem cajado? Ah, não, Sassi, é porque agora tem uns drones que eles estão criando pra combater os filhos. E aí eles ficam combatendo os filhos com drone e ficam jogando dardos que controlam o poder da pessoa. Então, tipo assim, como o poder da Nico depende dela falar, o drone que vai atrás dela faz ela trocar as letras. Aí tem o outro da Molly, que a Molly tá sempre dormindo e já adormece ela de cara. Então, assim, coisas maravilhosas. Gente, muito tecnológico esses pais, né? Sim. E aí tem um plot que eu amo muito, que é o seguinte, o pai de Carolina tira essa nave lá do centro da Terra, né? Claro que começa os terremotos tudo, como já era de se esperar. E aí, Nico sai virado no Jiraiya, descobre que se matou a irmã. Sim, acaviado. Nico fica lá embaixo, sabe? Porque Carolina começa a dar carona pras pessoas uma por vez, né? Leva Molly, Chase e Nico, se eu não me engano. Aí na hora de subir, tem que ir rápido e fala, Nico, fica aí rapidinho, já volto pra te pegar. Quando ela chega na já tá saindo, de repente vem um furacão que não teve em Greysa, sai um runaway com o Nico em cima, e aí Nico olha pra Johnny e fala, acabou Playboy, perdeu. E Alex, continua pintando muito a parede? Alex tá pegando a menina e quando deixava de... Cheryl? Então, Alex tá pegando Cheryl e tá pintando muito a parede, tá reclamando muito da vida, é basicamente isso que ele faz assim na temporada. Não faz porra nenhuma, né? Organiza uma festinha de 15 anos, uma quinceanera pra Molly, né? Bonito. Não, não, aliás, vocês falaram da Molly, eu lembrei do plot do segundo episódio, que eles vão atrás da Graciela, né? E aí os pais vão lá, né? E Graciela pega um trabuco, começa a dar tiro. Sim, posse de armas. Tá perigoso. Começa a dar tiro no pessoal. E o pessoal, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas, Sassi, a Nico sai desse buraco, vai e mata a Jonah, né? Faz todo mundo dormir e enfia o cajado no cu de Jonah. Literalmente. Aí, Jonah. Aí Jonah de repente fica com uma voz australiana, assim, Instant Hotel, e fala: quem é você? Não tô entendendo, não sei o quê. E aí, antes dele morrer com a voz dele mesmo, ele fala: vamos ter que entrar no cu de todo mundo. E aí fica todo mundo assim: então, o que isso significa? Daí, beleza, destrói a nave, porque os pais de Gert fazem um vírus lá, né, Zanon? Um mutante que deixa tudo preto. E aí, Nico mata Jonah, cara, a Olina fica boladíssima: você matou meu pai, papai, só porque ele ia destruir o mundo inteiro e me levar à força com ele pro outro planeta. Você fez isso, não precisava, né? Você podia ter só feito ele dormir. Mas dois episódios depois, como diria Zanon, a vontade de chupar um grelha maior, elas fazem as pazes. Tipo, lembra aquela vez que eu matei seu pai? Aí a outra: ai, menina, pra que falar nisso? Ih, menina, pra que? Pega, tá, passa essa bucetinha aqui. E aí, o homem do o pai de Chase, que tava vivendo lá no mundo virtual. Calma, vamos chegar no pai de Chase. Porque antes você tem que saber que a partir do momento que Jonah morre, todos os pais começam a ficar possuídos. É tipo assim, metade dos pais tá tipo, o pai da Gert tá de boa, a mãe da Gert tá tipo, sem óculos, maltratando o dinossauro e falando que vai fazer azar. Aí a mãe de Nico tá lambendo o dedo com bolo e falando que era muito bolo, não sei o quê. E aí o pai de Chase tem um plot que é o seguinte: no começo da temporada, como ele tava morto, né, na primeira, em teoria, ele tá no universo virtual do Westworld, né, tipo o Ford. Uhum. E aí o Jonah fica lá dizendo assim: ah, vou passar a mão no seu pau aqui pra ver se você resolve um problema pra mim, mas só se você resolver que eu te tiro da Matrix. E aí o pai de Chase fica: ah, moleque, peraí que eu já resolvo. Mas na verdade ele não tá fazendo porra nenhuma, né, tá lá só enrolando. E aí a mãe de Chase tira ele de lá de dentro, né, do coma, eu acho. É, foi a mãe dele que tira ele de lá. Essa mulher é cara de sonsa. Sim, porque ela fica super inteligente. E aí o pai de Chase, logo depois de voltar à vida real, também fica possuído. Então a gente tem esses três possuídos aí, enquanto os pais do Alex, ninguém nem se dá o trabalho de possuir eles, porque eles estão naquele plot interessantíssimo de matar ou não o traficante, pintador de parede. E aí os pais começam a tentar reunir os aliens, né, que escaparam da nave, aparentemente. O Jonah tá dentro do pai do Chase, se eu não me engano. Ele teletransportou pra dentro. O Jonah tá lá. E as outras duas mulheres são amiguinhas da nave, né? E aí tem o meu plot favorito, Zanon vai concordar, que é o seguinte, Sassi. Já pra reta final da temporada, Carolina, essa menina tão difícil, né? Tão lindinha. Começa a ser perseguida na rua por uma pichadora. E aí você não sabe quem é a pichadora, de repente aparece uma mulher indiana, paquistanesa, sei lá, falando assim: você é minha alma gêmea, mas ela falou uma palavra: que? Betrothed. You're my betrothed. Porque aí ela faz uma história em quadrinhos na cabeça de Carolina pra explicar que ela é uma espécie que veio junto com o ZT de Jonah pra cuidar da nave, que ficou grudada lá esses anos todos, né? Porque Jonah chegou, tipo, no início da civilização, ocupou vários corpos e tal, até a tecnologia da Terra acompanhar dele, ele poder tirar a nave de lá. E aí essa menina tava lá e ela tinha que encontrar uma alma gêmea. A alma gêmea é Carolina. E essa menina é shapeshifter, ela fica se travestindo de todo mundo, de Carolina, de mãe de Carolina, de Nico, só pra poder, sabe, chupar a bucetinha de Carolina. Eu amo quando ela vira Nico, aí a Nico vira e fala assim: nossa, eu sou tão baixinha assim. Sim. E esse plot é, tipo, totalmente jogado, assim, nos últimos episódios, né? Aí a gente tem grandes interações de shapeshifter e mãe de Carolina, que tá prenha, seu segundo ET, vivendo na mansão dos Runners. Renê tá grávida? Tá. Ah, vai vir Renê aí de novo. E como o Léo falou, ela tá morando na mansão do buraco lá, onde eles estavam. Ah, é? Tá na mansão do buraco? Não tá no quartel-general da Pride, não? Não, é porque ela é sequestrada pela igreja lá, que o marido, o ex-pai de Carolina, que não é mais pai, tomou conta da igreja, né? Que queriam dar um plot pra esse homem, dar essa merda. Nossa. E aí ela é sequestrada pelo homem. Que ele virou Ed Macedo. Pois é. Aí ela vai fazer uma detox lá num canto da igreja específica, aí você descobre que a mãe dela também tá lá, e a mãe foi contra a Jonah porque ele queria molestar a filhinha dela com 5 anos e tal, plot James Gunn. E aí... Olha o gatilho. E aí, menino, a Carolina vai lá, resgata a mãe fala... Engraçado que, tipo assim, no fim, a igreja toda já tá contra o homem, né, Zanon? Porque a mãe de René fala assim, ah, vamos prender esse homem aqui, eu vou cuidar da igreja e tal. Só que a irmã de Carolina fala assim, não tem pra onde ir, você vai ter que me levar pros Runaways. Sendo que ela podia ficar na igreja. É, mas porque agora era dela a igreja, né? Pois é. E aí ela vai lá ficar com os Runaways. Fica... Ah, mas você não contou que Carolina é Jesus Cristo, o Messias, né? Sim. Conta, por favor. Menino, aí na hora que tá a igreja toda revoltada, querendo matar Carolina, mãe de Carolina... É, mãe da Carolina, Renesmê na barriga de mãe de Carolina, tá todo mundo lá revoltado e o ex-pai de Carolina falando, peguem essas bruxas, queimem na fogueira, essas coisas. Aí daqui a pouco a Carolina faz o quê? Começa a brilhar e começa a voar. Aí todo mundo falando, nossa, Messias voltou, ela que vai nos salvar e blá blá blá. Maravilhosa. Gente, lindíssimo. Agora, o meu personagem favorito dessa série vai ser pra sempre. Pai de Gert, não sei qual é o nome dele. Mas esse homem, Sassi, ele tem as melhores falas do universo, assim. Porque, tipo, Jonah começa a comer o cu de todo mundo no meio da temporada pra ficar jovem, né? Se você é jovem ainda, amanhã deve será. É, que ele tava apodrecendo de novo. Sim. E aí tem um episódio que ele pega o pai de Alex e põe lá na câmarazinha do... Câmara secreta, né? E aí começa a fazer transfusão de alma pra ele. Só que as crianças chegam no meio do processo, tiram o pai de Alex de lá de dentro. Jonah não percebe, só fica tipo, hã? Cadê minha fonte? Aí depois Jonah chega e fala que roubaram o homem, não sei o quê, mas que ele tava tentando sugar a energia vital dele. E aí ele fala assim, quem não quer um homem poderoso como fulaninho, não sei o quê, dentro de si? E aí o pai da Gert vira pra esposa e fala assim, acho que não foi isso que ele quis dizer, querida. Ai, gente. Melhor série de herói da atualidade. Eu amo que eu comentei no banco de séries, melhor série, né? Aí uma POC veio comentar e outras curti, né? Ah, tem Demolidor, tem Justiceiro. Eu falei, ai, Jesus, lá vem o conceito, né? Ai, gente. Assim, tá, linda, sai daqui. Eu acho que as pessoas, tipo, veem as coisas com uma, não sei, com uma expectativa. Porque, tipo, Runaways foi bom, 2 episódios, né, da primeira. Depois virou essa farofona maravilhosa, e eles não estão afim de ser conceitual, de ser super série de ação e tal. E é uma farofa, assim, que pra mim, assim, faz um sentido no que eles, na farofa que eles fazem. E que é legal, que assim, não é um bagulho ridículo que você falar, nossa, que coisa horrorosa de assistir, né? Sim. Ah, e tem uma cena maravilhosa também, que é da Gert e da Molly fugindo dos pais na feira. E aí Molly começa a falar pros latinos da feira que o pai é um pedófilo que tá atrás dela. E todo mundo... Aí Gert entra numa barraca, assim, fica fugindo da mãe, tipo, na frente da vendedora, as duas andando em volta da mesa. É incrível. Não, só que eu lembrei do primeiro episódio que eles estão lá. Ai, que roubaram o nosso dinheiro, não sei o que, blá blá. Aí o Alex fala assim, ah, eu vou fazer alguma coisa pra arrumar o dinheiro, tereréu, papapá. E aí eles vão pra aquela feira dos sem teto, tá dando sopa, não sei o que. Uhum. Aí eles começam todo militar. Aí eles começam todo militar. Não, porque isso aqui é da Pride. E a gente, se a gente comer, a gente vai estar comendo a comida dos nossos pais, que estão querendo nos matar, que são pessoas horríveis, sei o que. Aí a Molly fala assim, gente, comida é comida, eu estou com fome. E aí eles vão, é verdade, não vai fazer mal nem. E aí eles vão todos comer. Ah, Sassi, maravilhoso, a gente tem, né, também um negócio que eu achei que ia durar vários episódios, dura só 1,5 no máximo, que é o homem que finge que é parente de Molly, que tem os olhos amarelos também, aí os runners abrigam ele, né? Vira uma repartição isso aí. Esse plot, né? Pois é. Aí eles falam assim, ah, esse homem tem poder igual a da Molly, não sei o quê, mas... desconfio dele por algum motivo, é um homem mó bonito, assim, tal, e conta uma história muito trágica dos pais dele, e aí descobrem que esse homem, na verdade, era viciado em pedra, ele pegava uma pedra brilhante e esfregava no bracinho, assim, se drogava, e ficava com o olho amarelo, e aí ele era viciado, e tinha batido nos pais, feito não sei o que com a irmã e tal, e aí jogam tipo um móvel, assim, em cima do carro que Gert tá, e aí o homem vai salva Gert e é atingido no processo. Eu achei que ele ia voltar no final, porque ele não morre, né? Eu também achei. É, mas aí... Mas também não serviu pra nada, né? Então eles voltaram ou não, né? É porque quando começa o plot que fica, tem gente dentro da casa, com os dois na escuridão, achei que era ele, mas era shapeshifter, né? Então... Era noivo de Carolina. Sim. Noiva, né? Betrothed. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, Sassi, o melhor você não sabe, que a gente não contou. Deixou o melhor pro final, que é o seguinte. Os pais estão possuídos pelos ET que fugiram, mas aparentemente tem um ET criança, um ET Bilu, que saiu junto com eles, que é muito rebelde. E que aí eles falam assim, ah, ele não apareceu ainda, né? Mas a gente já sabe de todos os pais que não estão possuídos. Então ele está dentro de um dos Runaway. Vai estar dentro de Alex, óbvio, né? Será? Olha, você dando spoiler das coisas que vai acontecer. Ah, mas eu já falei, gente, no primeiro que a gente falou de Runaways aqui no podcast, que Alex é o traidor no quadrinho. Ah, mas nessa temporada o traidor foi Chase. Que? Foi. Porque voltou com a mãe sonsa. É porque Chase, primeiro tem um plot ótimo que Gert, pra conseguir droga, né, que ela tá lá doida, ela vai pro hospital e chama a mãe de Chase, diz que ela se chama Chase pra poder levar o remédio na veia. E aí mãe de Chase vai lá assinar a droga pra ela e Chase fica puto. E aí depois Chase volta, porque ele acha que o pai tá morrendo, que ele inventa essa história, voltei do Westworld, tô morrendo. E aí Chase vai lá, se despede dos runners, a despedida linda, todo mundo te odeia, sai daqui. E aí os pais oferecem pra ele ser acionista da Pride, pra ele poder fazer o que eles quiserem, mudar o mundo, salvar o mundo. E aí Chase fala, ah, me parece verídico, então vou confiar. E aí Chase começa a ajudar os pais no plano dos drones pra matar os runners. Gente, então eles mudaram, né, que era Alex, que virava casaca. Mas aí o Chase volta pro lado deles depois, não é... Mas também pau no cu dele, né, depois de ter feito lá os drones que enrolava a língua da japonesa, eu, hein? Grande é porque, merda. Na verdade, os pais já fizeram os drones, eles só falam pro Chase assim, convence eles a encontrar a gente e voltar pra casa de boa, senão a gente solta os drones. Aí Chase vai, marca um encontro com eles, e aí os pais seguem Chase e levam os drones junto. E ele, ah, não sabia, que pena. Ah, coitada, né? Fui surpreendido. Isso, nossa, que surpresa. Olha, se passando, gente, se passando. Mas, então, vocês recomendam a segunda temporada de Runaways? Demais. Demais, que vem a Season 3, né? Cara, eu adoro. Vi essa temporada, assim, numa felicidade que eu tinha que me controlar, às vezes, pra não continuar. Eu botava uma Mrs. Maisel no meio só pra dizer assim, não vou ver tão rápido, vai acabar. E aí, quando acabou, acaba como? Pai de Gert sequestrando ela junto com um dinossauro, bota as duas no porta-mala e fala, vamos fazer uma viagem por aí que eu tô com medo da sua mãe, que afinal a mãe de Gert tá possuída. E os outros Runaways, tudo na merda. E talvez Nico esteja possuída também, porque ela não tem... Tem uns apagão da memória dela. Nico maior e melhor personagem, né? Só pra lembrar. Ai, gente. Cara, eu adoro porque, assim, Nico cresce pra caralho os poderes, a personalidade, tudo. E aí, num determinado episódio, ela bota o cajado dentro da parede e fala, nunca mais, porque eu matei um homem, sou muito do mal, não sei o quê. E aí, de repente... Dá 2 segundos, é igual a Carolina puta com o Nico por causa do grelhinho, né? Nico tira o cajado de novo e volta a fazer as coisas. Adoro! E aí, no passe de mágica, chegou quem? Darlan Generoso. O quê? Oi, gente. Bom dia. A pior entrada pra começar o ano, né? Tá muito gente. Animado. Socorro, gente, eu dormi a minha vida aqui, me perdi aqui um pouco, dormi o Jojo, foi literalmente dormir o Jojo, porque eu dormi, assim, a minha vida, eu coloquei o despertador pra, acho que foi pra 1 da manhã, não, botei pra, Polônia, minha, né? Botei pra minha noite e meia da Polônia, acordei 3 da manhã, então... Adoro! Só acordei também porque o Kratos pulou na minha cara, o gato. Eu tava dormindo aqui no sofá todo morto, todo podre. Eu tinha botado até aquele filme pra assistir, Buscando. Tinha botado pra ver aqui que eu baixei. Só que eu acho que eu achei o filme meio chato, deve ser, que eu dormi e apaguei. Meu Deus. Gente. Mas, Darla, é bom que você chegou. Que a gente tá né, encerrando quase a nossa pauta, mas deixamos duas séries maravilhosas pra encerrar. Uma é a grande sensação da Netflix nesse momento, né? Que é Sex Education, sériezinha britânica aí, protagonizada pelo Asa Butterfield e também por Agente Scully, né? Essa série maravilhosa que eu sei que vocês já viram quase todos e alguns já viram ela toda, né? Eu então, já devorei. Então fiquem à vontade pra falar dessa série, do que ela se trata, do que se alimenta, onde habita, porque eu ainda tô no episódio 2, então eu não posso tomar muitos spoilers, né? É, então... eu tô no episódio 5 ainda, né? Não vi tudo, porque eu descobri uma coisa chamada Instant Hotel, a gente vai falar no próximo programa, e aí eu parei de ver tudo que eu tava fazendo e assisti 12 episódios de quase 1 hora de Instant Hotel. Fica aí o spoiler do próximo programa. E aí eu parei de ver Sex Education, mas a série é muito boa. Alguém dá a sinopse aí, vocês que já viram tudo, tem a sinopse. Leandro Chaves. Então, Sex Education conta a história de uma mãe e o seu filho, adolescente. E a série traz a temática do sexo na adolescência, na juventude. E a gente, pelo menos eu não esperava que a Netflix traria esse assunto tão abertamente, de forma tão natural, assim como foi já desde o primeiro episódio. Principalmente no primeiro episódio, que eu acho que surpreende bastante todo mundo que começa a assistir. Ela entende muito sobre esse assunto, o consultório dela na própria casa dela. E ele cresceu, o pai dele também é um terapeuta sexual, e ele cresceu nesse meio de conselhos para casais, para namorados, assim, para resolverem problemas desse tema. Então ele é um garoto que ele já tem isso no sangue. Aí ele tem um amigo gay dele, que é o melhor amigo dele, que é o Eric, que eu e Zanon, a gente fala que é a versão mais nova do Titus, que o garoto é maravilhoso, o personagem é maravilhoso. Tem a menina. É um pouco clichê, mas tem a menina da. Que todo mundo julga que é a menina faz coisas que não presta, ou que é piranha, isso e aquilo. E na verdade ela não é. Tem o grupinho das filhinhas de papai, das patricinhas, né? Que são as riquinhas que falam mal de todo mundo e que são a tendência da escola. Tem o quarterback, que não é quarterback, né? No caso dessa série, ele é nadador. E tem o diretor lá, fanfarrão, né? Que é o acaba no final sendo um vilão também, um plot lá da série. E aí a gente começa a contar a história dele, como ele tá na escola, como ele vai, como eles vão sobreviver esses 3 anos, já que são novatos. E já no primeiro episódio, assim, o tema sexo, ele é bem evidente, principalmente na casa dele, da terapeuta e dele, né? Que tem, ela, cara, é muito engraçado. Até porque tá no título da série, né? Se não tiver sexo na série, achar um pouco. Olha, né? Eu vou dizer que eu não veria essa série jamais pela sinopse. Que o Leandro tá dizendo, né? Porra! Eu sou muito ruim pra contar sinopse, gente. Vocês não querem contar sinopse, nem não. Reparou. Ela é bem. Ela fala bem de sexo, porque ela já mete uma giromba de 40 centímetros na sua cara. Começa a sinopse de novo, porque eu sou muito ruim pra contar sinopse. E fala de educação também, né? Sim. E sexo de educação. Nossa. E o sono bateu, eu já me enrolei. Então, tudo. Mas eu acho muito legal nessa série, porque, primeiro, ela faz um paralelo muito bom entre a questão da liberdade sexual, né? Porque você vê o personagem, ele é todo travado, ele não consegue se masturbar, ele não. Ele é virgem. Ele finge que toca punheta, velho. É uma parada meio bizarra. Ele tem tipo uma foto de uma genitália, assim, feminina, um desenho meio tosco. E aí ele tenta se masturbar com isso, aí ele coloca esse desenho em cima da cama pra mãe ver, pra achar que ele tá batendo punheta, quando na verdade ele não consegue. E no colégio ele fala, tipo, abertamente sobre esses temas a partir do segundo episódio, já que no primeiro episódio ele ainda tá. Ele não sabe que ele é tão bom fazendo terapia, né, sexual. E eles fazem muita piada com isso, tipo, como é que um cara que tem cara de, que é virgem, que tem cara de cachorro poodle, que consegue ser terapeuta sexual, entendeu? E eu acho muito maneiro os casos, assim, porque os casos das pessoas do colégio, eu acho que são um grande destaque da série, porque é muito divertido você ver um bando de adolescente com problema de tipo, ai, eu não consigo fazer sexo direito com a minha namorada, eu gosto de comer outra pessoa, mas não consigo pegar minha namorada direito. Aí tem o caso do maluco que tá aqui, sofre a pau grande fobia, né? Que tem essa barra de que não consegue ficar com o pau duro porque o pau dele é muito grande. E ele tem vergonha de ter pau grande. Não consegue gozar também, né? Coitado. E não consegue gozar, né? Quando porque ele é um maconheiro safado. Cara da puta. E ele finge orgasmo ainda também, né? Gente, quando começou essa série com esse homem fingindo e a mulher dentro assim querendo ver a camisinha, eu falei, essa é a série pra mim. Porque assim, eu não sabia nada sobre essa série e a Zanon começou a fazer uma puta campanha, eu falei, vou prestigiar os amigos, que nem fazer paz. E aí, de cara, eu vi que era um hino. Primeiro porque, assim, muita gente feia, né, porque é inglês, e aí... Nossa, a Dentuça me lembra aquela menina que tinha tendências suicidas de skin. Sim, a Cassie. Ah, a Cassie. Verdade. Ela é muito igual. Lembra. Asa de Águia é muito estranho, né, gente? Eu lembro que uma época anunciaram que ele ia ser o Homem-Aranha, eu fiquei em prantos, assim, pensando na possibilidade. Ah, eu é gosto esse de cara Asa. Que ia ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Eu sabia que já tinha visto esse maluco em algum lugar, mas não lembrava do quê. A mais bonita ali é Margot Robbie. É, Little Margot. Uhum. Eu gosto muito... o namorado dela, né? Puta gostoso. Não, eu gosto muito da... da, do plot da menina que tentou fazer boquete e vomitou no pau do cara. Ah, eu acho engraçadíssimo esse plot. E o plot do Alipa, né? Do episódio 5, que eu tô vendo ainda, que é o episódio da buceta peluda. Sim. Que do Alipa, que do Alipa, que aquela menina é do Alipa. Do Alipa mandou a foto da pepeca peluda pros outros. E agora as pessoas querem divulgar, sim, né? A menina parece do Alipa mesmo, agora que eu ela é jovem, a própria do Alipa. Jovem. E no igual. Episódio da festa lá, com a brincadeira com a banana. Olha, que vergonha. Aliás, caraca, gente, tipo... Eric, né, que é o melhor amigo de Asa, esse homem é um hino, ele se traveste como ninguém, e pra frente ele tem uns plots super dramáticos que eu não vou estragar, mas assim, fiquem ligados nesse menino, ele vai longe. Mas o meu plot favorito, eu acho que vocês também não chegaram ainda, é o da Dentuça descobrindo o que, é que ela quer no sexo com a maratona de Siririca. Ah, Amy Adams, né, aprendeu, né? Ah, bem melhor que Amy. Ficou assistindo bem... só a Sharp Objects, né? Viada, essa mina merecia muito mais os prêmios do que Amy Adams nessa cena da Siririca. Viada, ela bate Siririca em todas as posições possíveis. E ela, tem uma hora que ela tá, tipo, grudada no teto, assim, tipo Homem-Aranha, sabe? Aranha Verso. Gente... Incrível. Eu gosto muito da personagem também da mãe dele, que é Scully, né? Porque essa mulher, ela tá assim, possuída. Porque eu lembro de ter visto Arquivo X, a versão nova, né? A segunda versão de Arquivo X. Estreou aquela que todo mundo quer esquecer. É, e eu vi também uns filmes aí que teve, mas eu acho que ela não tava no filme, eu não lembro dela no filme. Ela tava no filme? Aquele Eu Quero Acreditar, essas porras assim. Tava, então é porque ela tá muito diferente nessa série. Não, essa série ela tá. E reconheço, vou contar uma curiosidade pra vocês. Vocês sabem que eu sou ótimo fisionomista, né? Uh-huh. Aí eu comecei a ver essa série aí, Guilherme Anderson na abertura, vi o episódio inteiro. Eu falei, cadê a Guilherme Anderson, viado? Aí eu fui ver de novo e falei, será que ela é a mãe? E era. Mas ela tá completamente diferente, assim. Ela tá tanto que muito quando diferente. Fazem um flashback que tem mais tarde, que põe a peruca do Arquivo X nela, aí eu falei, ah, é a Guilherme Anderson mesmo. É, eu demorei pra reconhecer, porque eu vi ela em American Gods, né? Quando eu assisti. Uhum. Galera, ela... mídia, né? É, ela tá sensacional em American Gods também, né? Aí eu falei, gente, mas quem é essa mulher? Cadê ela que eu não tava vendo? Aí que eu vi depois que era mãe também. Falei, ah, tá. Eu achei muito bom, de verdade. E eu gostei demais do plot dela sendo, tipo, toda liberalzona, tipo, aquela mãe cool, né? Que fala sobre sexo, que quer que o filho tenha muita liberdade com ela e tal, mas quando o filho começa a sair um pouco da asa dela, ela começa a ficar desesperada, aí vai atrás, aí tenta entrar na festa que o filho tá pra levar o negócio de respiração. Aí, sabe, ela é uma mãe normal, por mais que ela tente ser aquela mãe mais descolada, que o filho pode falar sobre tudo, que fuma maconha, que quer que, sabe, aquela mãe legalzona, ela é uma mãe corujona que fica atrás do filho. Sim, e ela eles, mesmo... têm a coisa do dia do filme romântico, né? Sim, e ela mesmo junto. Vai descobrindo isso aos poucos, entendeu? E é legal. Tanto que no primeiro episódio, quando ela conhece o maluco da Pau Grande Fobia, que o maluco tem o Pau Grande, vai lá na casa dela, aí ela fuma maconha com o maluco, e aí ela que starta o gatilho dele, né? Que ela pergunta o que tá acontecendo e tal, ele fica puto, aí divulga o vídeo dela apunhetando a berinjela no colégio. Ele vê o vídeo dela apunhetando, é berinjela, sei lá, que ela tá apunhetando no vídeo. E aí o filho, você vai vendo a relação dela com o filho, é muito estranha, mas ao mesmo tempo engraçada, sei lá, eu achei a série muito divertida. E achei que é realmente uma comédia, assim, eu ri bastante vendo. Eu tô no episódio 5 ainda, eu ri bastante assistindo. Eu achei super engraçada e, assim, eu achei que a série tem carisma, sabe? Todo mundo, mesmo o menino Adam, que tem essa barra de, meu Deus, tem pau grande, espera muito de mim, ele entrega umas coisinhas ali. O que me incomoda de verdade, cara, é o plot do irmão de Little Margot Robbie, vendo droga, sou foda. Odeio esse homem num ponto que eu começo a não me importar com ela, de tão idiota que o plot é. Ah, é? Tem esse plot, não lembro. Nossa, é muito ruim, aguarde. Insuportável. No episódio que eu tô, Margozinha foi na casa do namorado nadador, conheci as duas mães, né? Uhum. Aí ela se traveste de menina. E ela tá grávida ou não, gente? Ela abortou, né? Ela aborta. Não vi essa parte ainda. Ah, acho desculpa. No terceiro episódio mesmo. É, ela abortou. Ela tava grávida, mas ela abortou. Eu tô no segundo. Inclusive, eu queria um episódio do povo que fica do lado de fora da clínica de aborto. Com as placas. Ah, muito maravilhoso. Eles ficam xingando as pessoas do lado de fora, falando, ah, você vai matar Jesus, já te condenado, você vai pro inferno, desgraçado, matando bebê, não sei o quê. Sim. E eu achei maravilhoso o cosplay de Dolly Parton também, que Eric e menino... Incrível, né? Terapeuta fazem nesse episódio 5, que Eric quer ir pra um show. Que Dolly Parton, miado! É Edwig. Pra mim, parece a Dolly Parton, aquela peruca loura, uma maquiagem bizarra, Dolly Parton. É a única pessoa que conhece a Dolly Parton. Darlan tá muito dumpling. Na vibe dumpling. Ué, gente, eu não conheço essas pessoas, pra mim é Dolly Parton. E aí ele sai todo de drag, assim, da rua, aí o pai falando, veste o casaco, é perigoso. Aí ele vai lá e pega um casaco de dálmata, sei lá, de preto e branco. Aí sai na rua, todo montado, é muito engraçado. A minha personagem favorita é a menina que fica se oferecendo pra fazer sexo com todo mundo. Começa com a Eric, depois parte pra Oates, e aí depois ela não para mais. Eu acho muito bom que essa menina, ela tem uma cara de maluca sensacional, e ela chega assim pra pessoa e fala assim, então... Eu ouvi sobre o seu caso. Aí ele fala assim, que caso? Ah, que você é virgem. Então, me come, quer me comer não? Me come rapidinho. E ela escreve tipo um HQ, que ela é tipo uma pessoa, uma heroína galáctica que quer dar buceta. Sim. Mano, é muito bizarro, é muito bizarro. É muito bizarro. Adoro. Mas eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer com o Dua Lipa, gente. Porque eu não consegui acabar esse episódio 5 ainda, né? Mas esse episódio 5 tem Dua Lipa, tem a menina que vomitou na piroca do maluco, da banana, né? Que a Dua Lipa é tipo meio mean girl, assim, e, tipo, só faz um bullying com as pessoas. E a Dua Lipa, gente? É que você não viu o episódio ainda. Que é a amiga, ah, amiga da Mindy. Project? Sim. Não tem quatro amigos? A Pock e três meninas? É, tem a Mindy, tem o Indiana Vista, a Dua Lipa e a Avulsa. A Dentuça, a Morena, a que vomita na piroca. Ah, sim. Que é a Mindy, bicha, a bicha indiana. Ela é a e a bicha indiana. De todos ali, né? Mas é porque Dua Lipa, ela tem esse plot de cantar dormindo, né? Então, pra sim, uma pessoa que não tem alma... Eu achei que a personagem é até ok, assim, é meio escrotinha e tal. E tem o plotzinho dela com Margot, que a gente descobre também no episódio 5 que Margot Robbie sofreu esse plot de Arlequina, né? Que inventaram uma mentira sobre ela, que ela era vagabundona e tal. Tem que ir lá, e ela, tipo, meio que ficou traumatizada com isso. E agora ela virou, que ela chutou o pau do cara, mordeu, isso, sei lá, né? É, mordeu, que ela tava pagando um bagatinho maluco e mordeu o pau do cara. Isso tudo é uma construção da Arlequina dali a uns anos, né? A DC nessa série, né? Ela no final ela vai pular no ácido. Vai pular no ácido fazendo um videoclipe com o Coringa. No final da série. Meu, mas essa série eu não esperava nada, porque eu vi o trailer e falei, nossa, que bosta. Vou assistir pra falar mal. Caí do cavalo no primeiro episódio. É bem boa. Não, eu só fui ver por sua causa, assim, porque eu não tinha visto nem trailer disso aí. Eu não iria com a cara da série, assim, vendo as pessoas normalmente, mas eu realmente fui conquistado, assim. Porque os personagens são todos muito bons. Esse personagem aí, que é o namorado da Arlequina também, né, que é o nadador e tal, ele a princípio parece que vai ser só um antagonistazinho, mas é muito interessante a dinâmica dele com as mães também, até a coisa do Adam com o pai, que é o diretor, e que o diretor quer que ele seja mais parecido com outro cara, tipo, essa série quebra vários estereótipos, né, porque o popularzão da história é negro, aí tipo a gente tem a mãe menina... do popularzão é duas mães, né, exato. Isso. Aí a gente tem tipo a Scully mesmo, que é uma mulher que é terapeuta, que é mega bem resolvida, mas que ela não quer relacionamento com ninguém, ela abusa os caras. Só quer meter, né? Exato, você quer meter. É, não, e o cara que volta no segundo episódio com as flores pra ela. Ô, tadinho. Aí ela... uma dúvida. Acho que não, acho que você entendeu errado. O plot do cara que tá consertando a casa dela, acontece alguma coisa ao longo do depois da série? Sim. Ah, beleza. Porque esse homem foi lá, essa mulher ficou, tipo, toda se querendo e tal. Ele... Aí apareceu a filha vendo o maluco vendo o filme pornô. É um hino também. Ele desentope os canos tudo. Ah, eu tô puto com Asa de Águia, porque ele não sabe tratar a filha dele bem. Ola, muito maravilhosa. Ô, Zanoni, tem um episódio que o menino pega o celular e vai mandar uma mensagem. Tem assim, Ola, ai, Ola. Aí eu dei um bug, assim, o que ele quer dizer? Oi, oi. Eu pensei que ele tava falando, tipo, ola, tipo, que ela, eles tinham feito uma brincadeira e eu perdi, né? É isso. Aí, aí depois que ele falou com ela, eu falei, ah, porque não conta o nome dela. Eu acho que mais pra frente só fala que o nome dela é Ola. Pois é. Ai, muito maravilhoso. Mas vocês recomendam Sex Education? Demais. Muito. E Netflix renova essa porra, pelo amor de Deus. É, Leoz não vai sobreviver com mais uma Everything Sucks. Não vou. Mas eu acho que tá, mas eu acho que muita gente tá assistindo e falando bem, eu acho. Também. Né? Sim, sim. Bem. Mas eu também não sei se essa série é Netflix mesmo, se é tipo de algum canal, tipo aquela lá do Fim do Mundo, que não é Netflix. Netflix. Eu acho que é Netflix mesmo. Eu acho que é Netflix porque a série, ela é bem explícita, assim, em algumas coisas. E eu não sei se algumas coisas que passam, eles passariam na TV, não sei. Inclusive, eu tô bem chocado que eu tô vendo aqui no Banco de Séries que ela é Netflix e ela é americana. Ela chega era britânica. É, pra mim, ela tem toda a cara de britânica. Até porque eu achei que ela era britânica e achei que ela fosse de época. Tipo, assim, década de 80, de algo do tipo. Muita gente achou. Mas aí eles estão com o celular, falou o quê? É, não, é porque as músicas são bem vintage e tal, né? As roupas do Walt são super retrô. Quando ele tá sério. De onde saiu essa porra? Não tava aí. Né? Eu tô muito chocado da série ser americana, porque assim, eu ouço as pessoas falarem, eu só enxergo e ouço britânico. Mas todos eles falam com sotaque britânico. Pois é, o que que tá acontecendo? Será que é tipo americano emulando? Pode ser. Não, eu acho que a Gillian Anderson é britânica, não é? É, e o Asa também. Eu acho que o elenco é britânico, acho que a série se passa na Inglaterra. Pode ser que, por ser da Netflix, a hipótese que a produção é americanas. Ah, pode ser que é isso, né? Entendeu? Mas não deixa de ser britânico. Ó, oh, e mais uma surpresa minha aqui das fisionomias que eu não reconheço. O pai do Oates é o pintudo do Walter Carbon. Joel Kinnaman? James Purefoy. Ah, tá. Pensei que era Joel Kinnaman. Não, Joel Kinnaman não mostra nada, né? Ele faz o. Ele fez The Following. Não é? É The Following? Sim, era o assassino The Following que morre no fogo e fica gritando sem mexer a boca. Saudade. Odeio esse homem. Desgraçado. Ai. Olha, eu e o Leandro vi umas 3 temporadas de The Following. Esse Inário. Socorro. Só que não. Eu acho que eu vi 1 e meia. Mas uma coisa. É porque tinha Silver Mulher Coragem, né, bicho? Ai, saudade de Silver, gente. Rainha. Uma coisa sobre Sex Education, esperem o look no episódio 7 de Eric, a melhor coisa do universo. Amo. Sapoque travestida, maravilhosa. Pronta pra ir pro RuPaul. Prontíssima, já ganhou, era o winner. Era, já pode tomar o lugar da RuPaul. Amo, amo, amo. Mas vamos então pra última série da noite, então. Vamos falar de Probleminhas! O spin-off de The Fosters, né? Finalmente estreou aí, vamos acompanhar a vida adúltera e adulta de Mariana e Kelly, né? Darlan, que teve acesso privilegiado ao episódio antes de passar no mundo inteiro. Que ódio que eu tenho de Darlan, que inveja. Né? Privilegiadíssimo, reizinho. Privilégio branco, né, gente? Que... Sim, privilégio europeu. E a série começa exatamente de onde terminou The Fosters, né? Que a Mariana e a Kelly estão indo pra LA viver a sua vida adulta, né? Depois das formaturas, dos episódios especiais de The Foster, casamento na praia, essas loucuras tudo. E assim, esses primeiros 5 minutos de Good Trouble já valem o episódio inteiro. Que o episódio é um inário, mas esses 5 episódios, que são elas dirigindo, fazendo live, aí Mariana falando que não pode porque tá dirigindo, e todas as merdas que acontecem roubarem as coisas dela dentro do caminhão. Não, mas assim, né? Mariana que fala que não pode não. Mariana começa a fazer a selfie. É, Kali. Aí Kelly dá o esbrega e elas seguem a vida. Gente, mas a edição desse episódio dá vontade, né, This Is Us? Que, assim, é muito boa, né? Eles fazem flashback, flash forward, flash em si mesmo 200 vezes. E faz sentido, gente. O pior que é isso, né? Mas só queria falar que vocês não viram o episódio 2. É a mesma coisa, não perde nada. É igualzinho. Eu vi, viado, o episódio 2. Já viu? Claro! Se bobear, tá. Viu antes de vocês, Zano. Você já, se bobear, já viu o décimo, Zano. Gente, não, sério, assim, vocês sabem que eu gosto de série farofa, mas essa, ela tem um quê a mais, assim. Ela é muito boa, vocês estão entendendo. Então, eu vi o episódio 2, né, daquele dia que eu falei pra vocês que tinha saído. E aí, eu achei maravilhoso Mariana tentando se enturmar no trabalho. Eu ria muito, muito engraçado. Mas eu, cara, essa série foi uma surpresa pra mim, porque eu não via The Fosters, né. Eu vi a primeira temporada, eu acho. E aí larguei, porque tinha aquele drama chato pra caralho da Kelly, que era trombadinha com o irmão. Não, mas a Kelly continua chata até hoje, né? Melhor não. Um não, mas mais, eu acho então. Que nessa série ela não tá tão chata. Ela tá transando tá okay. agora, né? Tá transando pra caralho, né? Então, ela tá ok. Ela não tá em sua. Ela tá transando, na verdade. Não, é porque em Good Trouble tem gente mais em su, que é aquele japonês que trabalha junto com ela. Japonês? Ah, sei lá. É, que quer tipo, sobressair com o juiz. É, fica aí zoando. Aí fala pra ela a parada pra fazer, ela faz as paradas erradas. Ah, esse cara é meio chato mesmo. Ele é chato. Mas a série, quando eu vi, aí eu falei, gente, eu comecei a ver a série, aí vi, sei lá, uns 15 minutos essa série. Aí eu falei, gente, eu conheço essas pessoas. Aí eu fui no grupo do Telegram, aí perguntei, gente, essa série The Good Trouble, vocês conhecem de onde que é? Aí acho que foi Zanon ou Léo, acho que foi Sasser, que falou que era spin-off de The Foster. Sim, e aí eu comecei a ver, eu falei, ah, vou ver tudo, né? Porque o primeiro episódio tem 50 minutos. O segundo já tem 42, então é bem melhor, assim, passa super mais rápido. Mas eu fiquei, ah, vou ver. Cara, eu achei super boa, assim. Achei que o episódio funciona, os dramas são legaizinhos, a edição é muito boa, o episódio não demora pra não ficar arrastando. Porque tem episódio de 50 minutos, tipo, da Netflix. Você assiste e fica assim, caralho, tem 2 horas. Esse não, esse foi super rápido. E os plots são realmente interessantes. Eu realmente quis saber um pouco mais sobre a vida das duas, como é que vai ser no trabalho, como é que vai ser o draminha delas ali no prédio comunitário, lá onde elas moram, que tem uma porrada de gente que invade a casa dos outros pra poder limpar o apartamento. Gente. Entendeu? Quero saber o que vai acontecer, eu achei bem interessante. Cara, é o que nem o Sassi falou, né? Começa com ela sendo roubada, sendo multada pelo estacionamento, aí Kelly descobre que o negócio é comunitário. Mas assim, eu já tava investidíssimo. As caras de cu da Kelly quando ela descobre que é comunitário. E a Mariana fazendo totalmente a sonsa, né? Ela, gente, não sabia disso, que absurdo. Nossa, mulher, tô chocada, passada. Sim. E aí, mas essa série me ganhou, a Amanda bem sabe, que eu convenci ela com 2 plots, que é o do final que a gente vai falar, e o seguinte, a Japa chega, né, a dona do LA Complex, do Melrose, que elas vão morar, adoro. E aí ela chega... Sim, ela chega cheia de papel higiênico, fala assim, ah, não sei o que, que eu ofereci papel de graça, mas esse povo limpa a bunda mais que qualquer coisa nesse mundo, não aguento mais comprar papel. E aí vai mostrando, né, mostra a cozinha, as pessoas fazendo tudo de mão suja e tal, você vai ver que esse povo vai comer muito jantar feito com mão de bosta por aí. Depois vai pro banheiro, tá o homem mijando e saindo sem lavar a mão e cumprimentando ela. A outra mulher que é ativista do Instagram é Body Positive, né? E aí quando chegam no loft de Mariana e Kelly, tem um monte de cabide jogado no chão. E aí a Japa fala assim, vocês podem trazer um pinico pra cá se vocês quiserem, mas eu não recomendo fazer número 2 não, porque os ratos adoram comer, dependendo da dieta de vocês. Aí eu, oi? E aí você vê um lugar imundo desse, que a piscina é a coisa mais limpa do mundo. Risonha, cristalina e límpida. Não, eu confesso que eu dormiria na piscina todo dia, porque aquele apartamento é nojento. Eu falei, mano, tchau. Sem condição nenhuma. E eu amo o plot também, que é o crossover, né? O cross-media entre plot, porque Kelly trabalha, tipo, num escritório... de promotoria, né, tipo, tem um juiz lá com uma galerinha e pega os casos, aí o cara meio que contratou ela por ela ser pobrinha, eleitora do... Eleitora do Haddad. Do Haddad. E o Mariana, né, essa engenheira super foda, super sinistra, que trabalha numa empresa tipo Google, assim, super de tecnologia. E aí, Mariana chega no trabalho e tem esse plot que eu acho incrível da lindofobia, né? Amo. Que é a pessoa que sofre bullying por ser mulher e bonita. E porque se veste como mulher. Né? Se veste normal. Porque assim, gente, ela não tava nem arrumada. Ela tava normal, ela foi trabalhar com uma pessoa normal. Ela tava normal. Com a roupa do brechó, que elas compraram no brechó, né? Porque ela tava normal. Tem a participação de Nicole, né? Que fica lá dançando loucamente, Nicole. E aí a mulher vira pra ela e fala assim, você quer ser respeitada? Você deveria... se parar de se vestir igual um palhaço, se veste normal. E aí a Ariana vai trabalhar toda com bonezinho, toda, né, escondendo a beleza. Sim. Já interpela o dono da empresa autista dentro do elevador. Sim, que ela não sabe que é autista, não sei como. Não, e eu fiquei chocado quando a secretária vai lá, quase dá na cara dela. Que não pode falar com ele! Não pode! Você tá pensando que você é quem? Você tá achando que você é melhor que todo mundo? Então, só que Mariana não sacou que o menino é autista, ela acha que ele que armou pra mulher da RH e falar com ela. Sendo que claramente, tipo, eu acho que ele entendeu a proposta dela, falou, ó, o nome dessa menina aqui, que ele faz todo um jogo de palavra pra lembrar. Uhum. E aí a mulher tomou a liberdade de escrotizar a Mariana, mas eu não acho que ele quis escrotizar ela. Não, eu acho que foi isso mesmo. A mulher arrasou, a mulher que arrasou ela, do nada. Eu acho que foi isso, e eu ainda acho que vai rolar o plot twist dele, ele vai lembrar dela, ele vai gostar da ideia dela, e ele vai meio que, tipo, destacar ela, mas tipo assim, ele vai usar a ideia dela pra alguma coisa realmente, entendeu? E vai ter tipo a virada da parada, que ela vai começar a ganhar mais prestígio dentro da empresa, e os coleguinhas machistas lá, os homens nerds que trabalham com ela, vão ficar todo mundo meio putinho com ela por causa disso. Eu acho que Mariana vai desenvolver o Ultimate aplicativo de podcast. Adoro. Mariana que fez o plot dos peitos, achei maravilhoso, gente. Amo. Gente, e o plot for the people de Kelly? No... Trabalhando pro juiz, que o juiz é o diretor da escola de desventuras em série, esse homem nojento, mas tá maravilhoso nessa esse série. Esse homem tava em... Ele é o segundo marido de Brie em Desperate Housewives, né? Ah, é, fino. Socorro. Não, o segundo Kelly marido de Brie é osso. Kelly é essa mulher negra, né? Guerreira igual Lux, né? Sim. Porra, muito milituda. Eu adoro que Kelly chega, tipo, não tente impressionar o juiz com informações que você não sabe. Aí o outro cara, tenta sim, qualquer chance de impressionar é uma chance. E aí não segue o conselho da menina que era pra seguir. Aí daqui a pouco tem o plot da roommate de Kelly, que, você trabalha pro juiz tal, ele é negro, ele cuida dos direitos do caso, super hypado. E aí, tipo, Kelly fica vendo os vídeos do menino que morreu, tipo, mostra um sério, assim. No outro dia, menina, o juiz tal teve um infarto, né? E o caso passou pro nosso, e agora? Adoro. E por acaso, esse caso tem a ver com a mulher da casa dos caracudos que ela mora, sim, né? E da foster home. Ótimo, que aí na hora que ela chega, que ela descobre tudo, e aí passa tipo um flash forward que não acontece, uma fanfic que ela vai contar pra mulher. Ah, sim, verdade! Eu vi essa coisa duas vezes, né? Eu vi com o Henrique, vi com o Henrique. A primeira vez que eu vi, eu não tinha entendido que era fanfic, eu achei que ela tinha realmente falado pra mulher, e aí a mulher tinha dito, tudo bem, vamos arrumar o quarto. A gente fez uma carinha assim, não gostei, mas seguiu. E aí depois eu vi que não, que era só na cabeça de Kelly, até porque ela seria demitida se ela falasse. Sim, exato. Ô, Léo, eu tava vendo aqui, ele participou de Desperate Housewives, sim. Ele era o homem que era obcecado por Brie, não casou com Brie. Ah, mas tá. Ele era obcecado por Brie. Porque você falou que era o marido, eu fiquei, gente, será que o Osso mudou tanto? Não, ele era obcecado por Brie. Cara, mas o que eu falei pro Darlan um dia desse, essa série, assim, pra mim, ela tem, os três núcleos dela são igualmente interessantes. Cada um renderia uma série, assim. Então, o trabalho da Mariana, o trabalho da Kelly e o Curtiço ali, pra mim, são muito ricos, assim. Mesmo os personagens que a gente não gosta, como o carinha lá do trabalho de Mariana, eu acho que todo mundo rende ambientes muito promissores, assim, sabe? Ainda mais que a dona do lá do Curtiço se chama Sherry Cola, né? Sim, e Sherry Cola é sapatão. Sapatão, que no episódio 2, filho, você descobre que ela é apaixonada pela melhor amiga dela, bonita, que só usa ela. Fiado. E ela é verdade. Depressiva, comendo bolo com a mão, chupando os dedos, igual mãe de Nick. Amo chupar os dedos. Gente, mas assim, não tem como falar dessa série sem falar de Gael, né? Que é a pronúncia maravilhosa de Mariana. O que acontece? Mariana conheceu Gael. Eu não sei se ele apareceu em The Fosters ou não. Não apareceu. Ele conseguiu o job pra ela, né? Não, pelo que eu entendi, ela encontrou com ele, ela conheceu na ele entrevista. Ela foi fazer entrevista. Isso, verdade. E aí ela ficou apaixonada. E aí deu apaixonada. Aquela piscada já. Sim, o grelo, né? Gritou. E aí ela decidiu morar num lugar que, por acaso, ela já sabia que era comunidade. Kelly descobre isso no meio do episódio, ficou putíssima. Ah, então quer dizer que você já assinou o contrato. Maravilhoso, no meio do jantar. E aí o que acontece? Mariana tá obcecada pelo homem, vai morar lá por causa dele. Aí fala pra Kelly assim, você tá muito chata, precisa transar, caralho. Kelly faz o quê? Vai pra piscina. vê o homem pelado na piscina daquele tamanho na frente dela, faz o quê? Ataca. Toca na mão, olha, troca o olhar, né? Tem toda a cena conceitual, né? Sim, mas não, mas é que assim, né? Como a edição da série é esperta, tem os olhar, aí tem a trepada, e depois tem eles conversando sobre a arte, não sei o quê. Assim, tipo... Gente, essa edição... Quem que fez, faz essa edição devia ganhar um Oscar, um Emmy, o mundo inteiro. Porque no segundo episódio é a mesma coisa, que ela encontra uma bicha... E aí ela fica flicetada pela bicha. E ela fica fazendo as mesmas olhares. Transformar o Kali numa parada, num nível. Mas o que eu mais gosto dessa história do Gael é que, assim, eu esperava até pelo histórico dela de The Fosters que ia ser a temporada inteira de conflito, porque uma dormiu com o homem da outra sem saber, depois dormiu de novo. Aí chega no fim do episódio, elas estão todas aquelas barras de trabalho que elas se reconciliam, se abraçam no banheiro. Elas trabalham no mesmo prédio? Eu perdi essa parte. Não, pelo que eu entendi, é em outro tipo... Lá de é meio longe. Porque a Kelly vai para... Tipo assim, Mariana tá no banheiro, liga pra Kelly. Ah, por favor, vem aqui, tô puta, não sei o quê. Aí, Mariana fica 15 horas nesse banheiro, porque Kelly aparece do outro lado, enquanto Mariana tá ali, ocupando a privada que outra pessoa podia estar cagando. E aí, Kelly vai lá, abraça ela, vai no telhado, conversa. Ainda dá tempo de Kelly voltar e escrever o memorando inteiro. É porque... Mas é que ela viaja no tempo. Usou o vira-tempo de Minerva. Entendi. Menina, aí... por causa da edição. A edição fez as meninas ficar rápidas. Ah, sim, beleza. Aí tá no final, as duas sentadinhas na piscina, que ele fala assim: Mariana, dormi com o Gael. Aí Mariana, não acredito, puta que pariu. Aí ela, não, mas eu não sabia que era o seu amado, não sei o que. Ela, porra, você fez isso na primeira noite? Ela, é, porque eu tava sem sono, e você falou que eu tinha que transar e tal. Eu tava aí sem ela, sono. Mas era. Aí Mariana fala assim: ah, mas beleza, você não sabia, né? Aí a Kelly, não sabia da primeira vez, dá uma piscada assim, aí, puta merda. Aí Mariana, aí Mariana tá lá, puta, olha pra janela de Gael, que é Gael exibicionista do caralho, Gael tá latindo na roupa de novo, quando você vê Gael está pegando um homem jogando na cama. E a minha cara é igual a de Mariana nesse momento, Mariana vira pra irmã e fala, eu te perdoo. Não, e a golada que a Kelly dá no bio, viado. Gente, assim, de verdade, eu acho muito ousado, por mais que a Freeform tenha evoluído pra caralho em umas coisas, você pegar o galã da série, que é o que as menininhas tudo ia estar, e botar ele pegando um homem no final do primeiro episódio. Verdade. Eu achei muito bom isso, porque eu realmente não esperava. É, eu não tava preparado. Porque eu esperava qualquer plot, assim, tipo, ah, ela vai ficar inventando, mentindo pra irmã, ou ah, a irmã vai falar que perdoou e não perdoou. Tudo que eu até zoei, gente, tá copiando o plot de Grey's Anatomy, de Meg e Meredith, que Meredith pegou o homem que Mac queria pegar e ficar escondendo a temporada toda. Não, ai, sei Deus quê. Me livre. Mas não, contou, e aí no final o homem era bissexual, pegava homem, pegava mulher, pegava cachorro, pegava rato. E no segundo continua isso aí? Continua, ele pega a live na frente dela ainda. Amor. E o segundo episódio já começa maravilhoso, que é aquele plot que o episódio inteiro é numa festa lá no AP, né? Uhum. E aí fica assim, começa a Kali estudando, ai, gente, preciso estudar, não posso não sei o que. Aí mostra um flashback, ela louquíssima no meio da pista. Ai, gente, posso ir pra festa? E de novo, ela lá, virando os copos, metendo umas balinhas, fumando uma maconha. Maravilhoso. Ai, gente, essa série vai ser a minha favorita, eu tô vendo. Tem participação especial de The Foster, já começou. Já tem? Jesus? Judy Corney tá lá. Ah, eu achei que era Ressuzinho, Nozinho. A maior bicha pegadora do grande que você respeita. Ele já chega falando que transa com todo mundo, transa com os homens. Aí, assim, aí a Kelly pergunta sobre homens bi e tal, né? Aí ele fala assim, mas existe homem bi? Aí o Judy vira, mas eles são gays quando estão comigo. Gente! E o pior é que o Judy continua com cara de criança, né, gente? E ele tá com remédio no bolso da calça? não mostrou. Gente, eu quero muito Ressus aparecendo nessa série pro povo, geração Netflix, tudo ficar louco e assistir. Aliás, essa série tinha que passar na Netflix, né? É, The Foster está na Netflix, né? Mas série, ela tem cara de Netflix, né? É, porque, ela, tipo assim, tinha que vir pra Netflix semanalmente, assim. Tipo, ah, sim. Como The Good Place, entendeu? É, mas eu acho que quando estrear o streaming da Disney vai acabar saindo, né? Porque o Freeform é da Disney. É, o Freeform é da Disney. É, mas eu não sei se o streaming da Disney é no mundo todo, né? Pois é. Pode ser, tipo, só... Porque, tipo, a Netflix passou Shadowhunters, né? Tipo, tipo, quase, no, acho que era no dia seguinte. Sim. E a Freeform. Então, há chance. Shadow. Aliás, ansioso pelo filme Shadowhunters, né? Que estão dizendo aí que tá, assim, nível Game of Thrones temporada final. Você vai assistir essa bosta? Viado, eu vou assistir porque é o final, né? Só pra terminar. Já veio até aqui, né, Leose? Não, eu não vim até aqui, porque eu parei, mas assim, Henrique me contou umas coisas maravilhosas, Zanon também falou algumas. Eu parei também, faz tempo. Você parou, viado, mas você... Ah, você falou foi de Clarion Arrow, que ela atuou mais do que em Shadow inteira. É isso. Ai, gente, mas vamos assistir o final, Zanon. Ah, vou pensar. Tu tá assistindo Riverdale ainda? Ai, viado, não posso nem contestar isso, mas... Mas então recomendamos então Good Trouble. Muito, sim. Já vou sair daqui ver o segundo episódio, não vou nem dormir essa noite aqui. Maravilhoso, quando tiver aí mais episódios, tiver terminada a temporada, então a gente volta, ou lá no SA Cast, né, onde ficarmos à vontade para falar dessa delícia que é Shadowhunters. Mas, meninos... Good Trouble. Olha, Kelly que toma as balas e eu que fico drogado. Olha. Mas, meninos, infelizmente chegamos ao fim desse primeiro podcast de 2019. Chegamos ao fim, né? Mas temos toda uma temporada aí pela frente, né? Nos próximos programas vamos falar com certeza de realities maravilhosos que estrearam no começo desse ano. The Masked Singer, Instant Hotel, arrumando as roupinhas com Maria Kondo. Olha, se preparem que será uma temporada longa e uma temporada muito bacana, espero. Então vamos fazer o primeiro merchan de despedidas de 2019 com o Mazanon. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Convite não, porque eu sou praticamente moro aqui já, né? Você é fixa, linda. Você fixa igual Kelly e Mariana. É, e é isso, escutem aí os coisinhos da pessoa que grava tudo, assiste essas séries boas. E é isso, vão tudo se fuder. Beijo. Adoro. Dalão Generoso, merchan despedido. E aí, gente? Olha, primeiro, desculpa por ter chegado atrasado. Realmente tentei acordar, mas a vida é difícil. Obrigado por primeiro terem me esperado e tá se tentando me ligar e tal. Cheguei, tô aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não ouvi tudo, porque eu não tava aqui, mas... Não escutem Leózio, Mary Poppins é ótimo. Tá? Eu nem falei de Mary Poppins, viado. Que? Falando sério agora. Obrigado, gente. Feliz 2019 aí. Vamos começar esse ano com tudo. Espero que esse ano seja menos pior do que a gente espera. E já vai começar, pelo menos, no mundo podcastal, vai, com o pé direito. Porque eu esperava ter podcast só mais pra frente. A gente já tá começando janeiro aí com um podcast super crocante pra vocês, super gostoso. Com coisas maravilhosas, tipo Good Trouble, né? Então, o ano tem tudo pra dar certo. Olha só. Vamos nessa torcida aí. Queira Deus. Amém. Leose, minha chance de despedida. Bom, primeiro eu quero dar o tchau de Leandro aqui, que, né, caiu na piscina enquanto a gente conversava. E, Leandro, não fique chateado que a gente zoou sua capacidade de fazer sinopses, né? A gente entende que não dá pra acertar tudo. Todos os dias, né? Isso é maravilhoso. Principalmente pela reação de dar lance na. E eu queria dizer pra. É tudo em família, gente. Uhum. Eu queria dizer pra vocês ouvirem o podcast da primeira temporada de Titãs, né? Essa série sobre a banda de rock mais amada do Brasil. Com Zanon, Leandro. A maior banda de todos os tempos da última semana, né? Sim. Acho que é Paralamas essa, não? Não, é Titãs. Ah, Titãs? Então, vê que eu conheço bem, né? Tão bem quanto a série. Temos lá, eu não conheço nada, mas Zanon, Leandro e Amanda falaram muito bem, representaram o Dick, né? Entraram o tempo inteiro no coração das pessoas. E a qualquer momento a gente vai ter aí no Time um podcast pra comemorar a entrada de Dumpling na Netflix, né? Esse filme que Arlan trouxe. Junto com o Dumpling tem aí clássicos do fim do ano passado, né? Que são Bird Box e Black Mirror Bandersnatch. Gente, maravilhoso. Muitas promessas aí para 2019. Olha, esse, tô sentindo que esse é o ano do podcast. Que? Eu sinto, Sassi. E digo mais, Sassi, vai ter um podcast aí do SED, né? Que é o outro Fiz dos Seriadores, que é assim como você nunca ouviu. Freak Friday. Sim. Chegou pra ficar. Assim, vai mudar o jeito de consumir podcast no Brasil. Tipo a Anitta dos podcasts, sabe? Adoro. Adoro. Pois é. Sempre com depressão pela primeira vez. Mas eu quero aqui aproveitar aqui, né, mais uma vez agradecer a todo mundo que comentou nas nossas duas últimas edições, né, foi muito legal, continuem comentando, muito importante, a gente vai tentar ler sempre os comentários aqui no programa, né, seja no começo, seja no final, mas espero que você tenha gostado desse nosso primeiro programa do ano, diga o que você gostou, diga o que você acha que a gente pode fazer esse ano que seja interessante, diga coisa... que valeu, garoto, isso é só carnaval, respeito. tá chegando no verão, né? E Darlan também está chegando! Esse momento não é nosso. Não dá spoiler! Esse momento é nosso. E ó, gente, tô comprando a minha passagem nesse momento, então olha só, esse momento é meu, hein? Quero só ver todo mundo aí no Brasil. Vamos fazer aí Karaokast Rio de Janeiro, o quê? Encontrinho do Darlan, né? Encontrinho. Mas falando sério, gente, tô muito animado real, porque por mais que eu adore aqui a Polônia e, né, esse frio maravilhoso que a tá fazendo. Polônia! Inclusive, eu tô muito feliz porque hoje tá verão, fez 6 graus, eu tô muito feliz. Hoje teve sol. Que calorão, né? Hein? Teve sol. Então, enquanto houver sol, né, já diria Titã. Ainda haverá. E assim, eu tô animado pra rever minha mãe, rever meus amigos, rever vocês. Então, por favor, continue ouvindo o nosso podcast, que eu vou dar as dicas. Vai ter todo o programa, vai ter uma dica pra vocês descobrirem onde é que eu vou estar no Rio. Pra vocês me encontrarem. Vai ser The Amazing Race Darlan, Brasil. Adoro, comemorando a estreia de Carmen Sandiego. Adoro. Ô, Darlan, e é bom dizer que, né, depois que você voltar e voltar de novo, a gente vai poder fazer o grande blocão aí, um ano de Polônia, pra você contar todos os prós e contras. Sim, ó, eu faço um ano aqui de Polônia em início de abril. Início de abril, então, ó, passou super rápido. Eu lembro como se fosse hoje todo o sofrimento que foi pra vir, né? Pra chegar aqui. E aí hoje eu já tô aqui com meu documento, minha carteirinha de polonês, já tô com tudo organizado. Tenho carteirinha. Meu gato. Tô mesmo, tudo. Mesmo assim, já mudou, gente. Você sobreviveu, né, Adela? Não, mas agora eu já sei onde achar a toranja. Já tá de boa. Agora eu já conheço os comerciantes locais, entendeu? Então tá de boa. Maravilhoso, maravilhoso. Mas se você quiser contribuir com os nossos podcasts, né? padrim.com.br/sede, padrim.com.br/logado. Você pode contribuir a partir de R$1 e ajudar a maior família de podcasts do Brasil, né? Não digo a maior, mas a melhor, com certeza, né? A fazer mais podcasts maravilhosos para você neste ano de 2019, o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Será uma longa jornada, mas acredito que a gente vai se divertir bastante. Então, espero que vocês tenham curtido o podcast. Com certeza ficou aí gostosinho, com a duração agradável para você malhar bastante na academia, né? Ou ouvir no seu transporte coletivo de sua preferência. Mas a gente volta em breve, tá? Para comentar muita série boa, para comentar as indicadas do Oscar, fazer o bolão, vai ser uma loucura. Aguarde, vocês não perdem por esperar. Ouçam também os produtos dos seriadores. Sede, essa cast tá na 10ª temporada, temporada especial, programas maravilhosos. Tem o programa de retrospectiva, que o Leos fez uns flashbacks. Também tivemos o Minha Série Era Boa e Apodreceu e Agora O Que Faço, Como Lidar, Como Sobreviver. E coisa boa, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau, galera. Tchau, lá, lá, lá. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. There's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks.